Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Vivencianos, hoje é o nosso programa de número 1074, estamos no dia 15 de setembro de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, amigos vivencianos, mais uma vez estamos aqui, entrando no ar, com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, livros de autoajudas, DVDs, CDs, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para a sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que o grupo musical Castelã nos apoia e também as tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. A gente agradece a todos os nossos apoiadores, que sem eles a gente sabe que a gente não conseguiria realizar esse nosso programa aqui, que já está há 20 anos no ar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora sim, estão me vendo aí. É, já deixo aqui um bom dia também para as rádios que estão conectadas conosco, que sempre retransmite a gente aqui ao vivo. Então a gente tem a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que está sempre com a gente todo domingo. Também agradecemos o apoio dos canais de YouTube da Web Rádio Sementes de Amor, do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande também, e da Web TV Espaço Espírita, que está todo domingo. A gente não colocou aqui enquete ainda, mas a gente vai soltar a enquete aqui durante o programa para vocês interagirem aqui pelo nosso YouTube. O pessoal já está conectado aqui conosco e a gente vai comentando aqui, deixa suas perguntas para a Carla aqui. Vale muito a pena, esse bate-papo vai ser muito legal aqui com a Carla Fabris. Piero, hoje o Carlinhos não veio, né? O Carlinhos tá recuperando lá, mas tá tudo bem, acho que ele só tá um pouco indisposto, e aí o Piero aqui vai fazer a prece aqui de abertura pra gente. Bom dia, Piero. Bom dia, queridos vivencianos, bom dia a todos presentes aqui, mais uma vez uma grande oportunidade de participar aqui do programa, e aqui hoje vou fazer a prece no lugar do Carlinhos, né, que não pôde comparecer aqui, mas está aqui conosco também, em espírito. Tá, ok. Vamos então iniciar com a prece nosso programa, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais este dia de esclarecimento, de aprendizado, em um tema tão importante, tão significativo, neste mês de setembro, né, em que desprendemos esforços para chamar a atenção da sociedade, né? Para situações e condições em que as pessoas passam de dificuldade, seja de saúde mental, psicológica, espiritual, pois estão todas integradas. E pedimos à espiritualidade deste trabalho, daqui da rádio, que nos assiste, que nos ampara, que se faça presente para que tenhamos um programa tranquilo, um programa divertido, um programa que traga muita informação e orientação para todos nós. Desta forma, pedimos e agradecemos por mais este dia, sua oportunidade, que assim seja. Graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será fé e esperança em momentos de crise. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Carla Fabers, lá da cidade do Rio Grande, de Rio Grande do Sul. Você não tem sotaque, né? Depois você fala com a gente. É expositora espírita, articulista da revista Doutrina, voluntária da Sociedade Espírita Recanto de Luz, diretora do Departamento de Divulgação do canal Espírita Portal Despertar. Bom dia, Carla Fabers. Bom dia, Rui. Bom dia aos amigos vivencianos, Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos, os nossos amigos encarnados e desencarnados aqui, não? Que nos intuem, que nos inspiram e que estão sempre conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso olá carinhoso a todos aqueles que estarão assistindo conforme a sua disponibilidade de tempo e horário, quando este programa com certeza fica gravado e disponível para todos. É uma alegria muito grande estar com vocês. Mas você não tem um sotaque gaúcho? Eu já perguntei outra vez para você, não tem aquele sotaque gostoso do gaúcho? Pois é, mas bate, que coisa, não? É porque cara... esse país é muito grande, o próprio Rio Grande do Sul também tem essa diversidade de sotaques. E sotaque, como tu comentaste agora, ele tem uma característica que se expressa mais na região, por exemplo, ali de Uruguaiana, Alegrete, essa região os do gaúchos. Estado, o sotaque é mais significativo, é mais presente, né? Eu sou gaúcha do litoral aqui. Ah, então é diferente. É porque aqui nós temos, aqui no interior de São Paulo, nós temos aquela porta, verva, tarco, né? Então nós, é característico também do paulista aqui de uma parte de São Paulo. Né? Mas, Carla, você que mora na cidade do Rio Grande, é uma cidade, eu não sei se é privilegiada, porque tem praia de um lado e tem a lagoa do outro. E aí, como é que foi esse momento de crise que vocês tiveram aí com a chuva, aquelas pessoas que perderam tudo, e a gente aqui de São Paulo vibrando para que vocês tivessem força para superar todas aquelas dificuldades. Como é que está sendo superar essas dificuldades? Não posso garantir para vocês, e todos acompanharam, não foi um momento fácil, né? Então, Rio Grande aqui, a nossa cidade, pode-se dizer que foi o ponto final, né, da enchente, porque encheu primeiro ali no centro do estado, foi descendo, Rio Guaíba, inundando Porto Alegre e, por consequência, desaguando aqui na nossa Lagoa dos Patos, Laguna dos Patos, que é a maior lagoa do estado. Então, quando isso acontece, a cidade nossa aqui, por consequência, também enche, né? Porque nós somos praticamente uma ilha, né? Somos um arquipélago aqui que é ligado por terra por um único ponto, que é na cidade vizinha de Pelotas, somos ligados ali pela ponte. Então, tudo encheu. Então, temos as ilhas, onde nós temos os moradores da Ilha dos Marinheiros, Ilha da Torotama, Ilha do Leonídio. Logo em seguida, temos também a cidade de São José do Norte. Então, todas essas localidades ficaram cheias d'água. E nós temos também a prática da pesca, que ficou prejudicada, porque quem conhece aqui a Lagoa dos Patos sabe que tem o período da pesca do camarão. Então, não houve uma salinização adequada para o crescimento do camarão. Então, o que aconteceu? Houve esse prejuízo. Então, houve perda de vários setores. Na nossa cidade, como a Defesa Civil agiu rapidamente, nós não tivemos, por exemplo, perdas humanas, né? Não houve o desencarne de ninguém em consequência da enchente por afogamento, não. Houve todo um preparo onde essas pessoas das ilhas, principalmente, e da área ribeirinha da cidade, que circunda a lagoa, foram retirados. Mas vocês coloquem isso aí em perda moral, né? Perda da autoestima, a perda do ânimo, da coragem, que até nós recuperarmos isso, porque materialmente é complicado, a vida está muito difícil. Então, aqueles que trabalham com a pesca perderam as suas condições de ganho profissionalmente. Trabalham com a agricultura, perderam ali nas ilhas todas as suas plantações. Então, hoje nós chegarmos numa feira de produtos agrícolas, nós vamos perceber aqui em Rio Grande uma redução muito significativa daqueles produtores rurais que colocavam ali as suas plantações, né, como o seu sustento de vida. E sem contar, né, Rui, vários fatores que envolvem essas situações aí, que a gente sabe que, infelizmente, a política, quando ela não está solidificada em questões éticas, né, isto atrapalha o auxílio daqueles que realmente precisam. Há sempre os desvios que acontecem, isso nós temos denúncias aqui no Rio Grande do Sul, de várias questões, de pessoas que precisavam e estão aguardando até hoje essa ajuda e não chegaram essas ajudas por conta, muitas vezes, de desvios, né? Então, tudo isso entristece muito. É muito difícil reerguer materialmente, mas a gente sabe que o povo brasileiro tem uma característica. Nós temos fé, nós temos espiritualidade desenvolvida nos vários pontos de religiões. Então, uma religião vai ajudando a outra, uma casa espírita vai ajudando uma igreja vai ajudando uma casa de Umbanda, como vocês dizem, todos vão se unindo para que se possa auxiliar nesse momento. A nossa casa espírita, por exemplo, Recanto de Luz, nós costumávamos, uma vez por mês, doar cestas básicas, né? Passamos a confeccionar marmitas uma vez por semana e agora já estamos fazendo essa atividade duas vezes por semana, porque o número de pessoas necessitadas de um alimento com urgência aumentou muito depois das enchentes. Então, tudo isso retrata a necessidade que nós temos, por exemplo, de programas como esse, onde nós vamos falar de fé, de esperança. A gente sabe que, para quem está sofrendo isso diretamente no bolso, né, como se diz, está sofrendo isso diretamente na mesa, essa falta desse alimento, podem ser apenas palavras. Mas elas nos trazem um ganho, que é o ganho da fé, da esperança, da aproximação com Deus e também de perceber assim, olha, tem um local que está buscando nos ajudar. Isso é importante, que às vezes as pessoas no desespero não sabem onde procurar, onde encontrar, porque aquele primeiro momento de crise, ele já passou. Então, aquela primeira ajuda chegou, e agora? Como é que a gente faz? Porque os problemas continuam, então as pessoas continuam precisando de ajuda. Carla, nós estamos acostumados no mundo e no nosso país com catástrofes naturais. Exatamente. Mas o que acontece? Parece que as catástrofes acontecem assim, do dia para a noite ela acontece, aí amanhã você vê a catástrofe e começa a trabalhar para corrigir ela, né, para tentar ajudar. Exatamente. De alguma maneira. Aí foi totalmente diferente. O que acontecia? Parecia que não acabava nunca. Então, aqui de longe, o que a gente via? Ah, acho que amanhã vai diminuir, a chuva vai diminuir, vai acontecer isso. Mas não, cada notícia que a gente recebia era pior ainda. E foi se acumulando, e foi se... cada dia que a gente via... Era mais difícil a gente ver a situação do Rio Grande do Sul. Então, nós também entramos, o Brasil todo entrou numa faixa diferente também, porque falou, pô, não era assim as coisas, agora a catástrofe está diferente, está permanente, não para mais em um lugar só, quer dizer, só em um lugar, né? E aí eu falo para você, Quem está envolvido com isso ali? Como manter uma fé e uma esperança, sendo que amanhã você está pensando que vai voltar de novo a mesma coisa, que vai acontecer de novo a mesma coisa, você pode estar deitado dentro da sua casa e encher de novo. Quer dizer, não é o ano que vem, não é o mês que vem, é amanhã, é hoje, está acontecendo aí sem parar. Como mandar? Eu penso assim, para quem viveu, é muita fé e muita esperança, né? Tem que ter. Como é que eu posso te explicar isso? Porque realmente é algo que não se encaixa na palavra explicação. Uhum. Porque não tem uma explicação. Porque se nós voltarmos a um ano atrás, por exemplo, em setembro do ano passado, está fazendo um ano, nós tivemos uma grande enchente também. E se andarmos um pouquinho atrás, nós vamos lembrar que no mês de junho, julho, tivemos um ciclone e que foi assustador. Aqui na nossa cidade, quem é daqui, onde eu moro, que está no programa aqui, que eu sei que está assistindo, lembra que nós saíamos na rua e tínhamos a sensação de uma guerra, assim, sabe? Uhum. Porque eram postes, árvores, tudo pelo chão. Várias cidades ficaram por longo tempo sem luz. Isso no mês de junho e julho. Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar essa notícia do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul entre junho e julho. Em setembro, aquelas chuvas fortes que atingiram o Rio Grande do Sul. Algumas localidades ainda estão aguardando a ajuda dessa primeira enchente de setembro, que ainda não vem. Tem pessoas que ainda estão fora das suas casas porque ainda não receberam. Quando chegamos em maio, aconteceu tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então, é exatamente isso que tu disseste. Essa sensação de que parece que não tem fim. E essa semana que passou agora, toda essa semana e a passada, choveu muito aqui. E o Brasil está sendo afetado por todas essas queimadas. Então, chegou ao Rio Grande do Sul, que nós aqui, a cidade do Rio Grande, tem uma característica de umidade, né? Nós somos uma cidade muito úmida no período do inverno. Chega a alcançar aí 90, 99% de umidade. Então, essa umidade somada com esses resíduos das queimadas que estão chegando, que foram trazidas para o sul, para todo o país praticamente, vocês aí também devem ter sofrido com isso, trouxe por consequência a famosa chuva preta que vocês estão acompanhando nos jornais. Isso é fato. Então, ontem nós estávamos acompanhando aí esta água da chuva. Ela foi coletada para fazer um teste para ver a gravidade, né, dessas partículas que estão na água. E deu uma porcentagem altíssima de partículas tóxicas ali. Então, eles estão dizendo assim que não use para absolutamente nada essa água. Ela nem para animais, cuidar, quem tem animaizinhos de estimação em casa, que fica às vezes aquele potinho de água na área, né, da casa, no pátio, trocar a todo instante, porque realmente é uma água preta, suja. A gente olha aquela água, quem tem piscina em casa, quem tem calçada, quem tem pátio, sabe do que eu estou dizendo. Então, tudo isso parece que chega ao mesmo tempo, como tu disseste agora. Não bastavam as águas das enchentes, onde as pessoas que plantam, que perderam as suas casas, voltam muitas vezes. Aqueles que a casa toda não foi perdida, né? Mas que retornaram, foi feita aquela limpeza, perderam os seus móveis, retornar para aquele local se tornou algo inseguro. Está sendo feito um estudo agora de dragagem aqui, né, nos molhos da Barra, da cidade do Rio Grande, para a possibilidade de um escoamento, de uma tecnologia que favoreça esse escoamento da Lagoa dos Patos, sem que aconteça tudo isso que aconteceu aí no estado. Mas nós temos que levar em conta também outras situações, né? porque foi uma catástrofe, sim, mas o quanto de culpa nós temos nisso, no sentido de que nós vamos, às vezes, tomando conta, né, do meio ambiente de forma irregular. E a água é um dos produtos da natureza que ela toma o seu lugar de volta. Então, o próprio Rio Guaíba ali, quantos anos deixou de ser feito uma dragagem, e a areia foi sedimentando, foi ficando ali, foi faltando espaço para a própria água. E, obviamente, em algum lugar ela tem que sair, né? Então, tudo isso são questões técnicas. E o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. Às vezes, lá no capítulo da destruição, né? Exatamente nas grandes adversidades que nós vamos nos aprimorando, buscando novas tecnologias, novas formas de conviver de maneira equilibrada e adequada com os recursos naturais. Então, é nessas horas que, às vezes, a nossa inteligência precisa ser usada de forma positiva para que nós possamos acompanhar o progresso material sem causar prejuízo ao meio ambiente, ao progresso da natureza, que evolui também. E na questão do nosso planeta estar passando por essa fase de transição, é como nos diz Emmanuel, né? É como nós estarmos dentro de um veículo que em algum momento pode apresentar risco de acidente. E nós que somos os passageiros desse veículo, temos que procurar manter a nossa disciplina. E a tua pergunta é muito boa. Como fazer isso? Sabendo que a qualquer momento podemos nos perder, né, numa curva. Então, é complicado isso, exercitar essa disciplina, orar e vigiar e estimular cada vez mais a nossa fé. Como fazer isso? Como? Se nós olhamos a todo instante ao nosso lado e a possibilidade de novas tragédias acontecerem são iminentes, né? Estão aí nos dando notícias a toda hora. Então, é realmente muito difícil. É importante que nós estejamos sempre nos apoiando e muitas vezes esse apoio vem através dessas palavras, de um momento como esse, onde a gente pode refletir o que eu posso fazer, né? Então, através da caridade, da solidariedade, da fraternidade, é que nós olhamos e pensamos assim, nossa, apesar de tudo, o ser humano, nós ainda valemos a pena, precisamos acreditar ainda uns nos outros, porque através dessa ajuda, desse auxílio, nós percebemos realmente que Deus não nos abandona. São momentos e que vão passar, mas nós precisamos saber passar por esse período. Verdade. Carla, é interessante também a gente falar, você citou aí, né, a responsabilidade do ser humano, a nossa responsabilidade nisso, né? Porque a gente coloca até entre aspas, hoje em dia, catástrofe natural, né? A gente coloca entre aspas, porque é mesmo catástrofe natural? A gente questiona, né? Porque o que a gente vê é uma falta de responsabilidade governamental mesmo. Claro, falta de conscientização nossa também, com certeza. Mas porque no Brasil quase todo também, o que, que a gente tem visto? Acontece esse ano, no ano que vem de novo. Acontece nesse ano, no ano que vem de novo. Mas nós, no Brasil, eu acho que nós não temos estrutura para aguentar uma dessa outra vez no Rio Grande do Sul, sinceramente. Nessas proporções. Não dá para aguentar isso. Não dá para... daqui a pouco um povo inteirinho se revolta de alguma maneira, contra tudo. Porque agora, será que vão prestar atenção dessa vez de chegar e falar, poxa vida, tudo aquilo que tinha que ser feito tem que ser feito? Será que a gente vai prestar atenção na hora da eleição, por exemplo, e não ficar mais preocupado com coisa pequena, ao invés de se preocupar com isso, sabe? Assim, ó, não, eu não quero mais passar por aquilo. Então, os projetos têm que ser voltados para outras coisas. Não dá para a gente aguentar mais isso, né? Quer dizer, para nós aqui é só comoção. Mas aí não. Aí é na pele. Aí a gente acho que a gente não. Quem não está no Brasil pode ter solidariedade, pode ter caridade. Mas ele não está passando por aquilo. É muito difícil, né? Exatamente. Então, são situações assim que a gente pensa que nós, eu gostaria de dizer aqui que nós não estamos levantando nenhuma questão político, ideologia, partidária, não. Mas que nós tenhamos consciência de que essas pessoas receberam na sua reencarnação uma tarefa que precisa ser cumprida. E essa tarefa de organização das nações, dos países, dos estados, das cidades, traz uma consequência reencarnatória muito grande. Então, eu quero isso como débito ou como crédito? Então, o grande problema que nós observamos na questão política, e isso não é culpa só daquele que foi eleito, mas também daquele que elege, são essas conivência por conveniências, como tu disseste agora. Então, nós levamos o nosso voto para as questões pequenas. Normalmente, quando um político chega para nos falar do seu projeto, qual é a primeira coisa que a gente pergunta para ele? Tá, mas o que que tu pode me dar em troca do meu voto? Então, esse pensamento é que tem que ser mudado. Eu não tenho que pensar que eu vou votar no Rodrigo porque ele é meu amigo. Eu tenho que pensar em votar no Rodrigo num âmbito comunitário, naquilo que ele vai trazer de bom para a comunidade, não para mim. E muito nós bom pensamos ter... assim politicamente. É, né? Muito bom você ter falado isso, desculpa te interromper, cara. Porque não, a gente trouxe uma vez o César Carneiro, né? Que é muito bom, né? Pessoa maravilhosa. E ele comentou, né, ele comentou a história do Chico, né? Quando ele vai vai votar, né? E aí a imprensa chega nele e fala: Chico, em qual candidato você vai votar? Aí ele falou: mas o voto não é secreto? Secreto? exatamente. Aí ele ficou é uma pergunta antiética, né? Aí ele pensou assim e perguntou: tá, mas qual é o melhor político a se votar, então? aí ele respondeu, né, que o melhor político é aquele que é amigo da comunidade, né, que faz um bem para a comunidade, ou seja, que na nossa concepção espírita, né, é que apoia a caridade, né, pratica a caridade, e para mim esse é o princípio também para a gente também eleger, né? Então a gente tem aí a referência de Chico Xavier para isso, né? E um detalhe importante, né, Rodrigo? Nós sabemos assim, ó, que aquela ideia, por exemplo, vou usar o termo aqui, né, de socialismo, colocado por Emmanuel, por exemplo, está longe, e Emmanuel diz isso. Esse socialismo cristão, vivenciado por Jesus, ele está longe disso. Por que que ele está longe? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas. E nesse mundo de expiações e provas, essa igualdade social, material, cultural, ela ainda não vai existir. Porque nós precisamos das diferenças exatamente para estimularmos essa caridade, essa fraternidade, esse olhar para o outro e pensar assim... Ah, eu sou espírita, eu olho que o Rodrigo está passando por uma dificuldade, eu rapidamente digo assim, não, isso é reencarnatório, ele está espiando, né? Está colhendo o que plantou. Não, eu não tenho esse direito. Eu posso até reconhecer, saber que a cada um conforme as suas obras, eu posso doutrinariamente entender que eu estou colhendo o que eu plantei, eu posso entender como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aflições desta e de outras existências, mas qual é a máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, o que é essa caridade? Qual é o conceito máximo de caridade que Jesus nos traz? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. E também a caridade material. Então, olhar para tudo isso é olhar para o outro e dizer assim, não, ele está passando por uma dificuldade, mas é meu dever auxiliar. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar que Kardec pergunta, e por que essas diferenças? A diferença intelectual, a diferença cultural, a diferença econômica, a diferença social? Qual é a resposta que os Espíritos dão? Estamos todos juntos neste mesmo planeta para que aquele que tem um pouco mais de condição possa ajudar aquele que tem menos. Seja qual for a sua dificuldade intelectual ou material ou moral, né? Nós que estamos buscando estimular a nossa moral através do conhecimento doutrinário espírita, temos o dever de auxiliar aqueles que ainda estão perdidos, que ainda vagam por esse mundo, preso às coisas mundanas, ao materialismo excessivo, aos vícios, à imoralidade, à promiscuidade. Então, é nosso dever alertar isso. Na verdade, nós não vamos modificar ninguém, não temos que ter essa pretensão. Não temos que tentar aquilo que Jesus também não conseguiu, né? Agradar a todos ou modificar a todos. Como ele mesmo disse, tu queres me seguir? Vem e segue-me, pega a tua cruz e me segue. Então, é isso que nós temos que entender. Agora, essa questão, Rodrigo, como nós estávamos falando, mudar o nosso pensamento é que vai mudar essas situações do mundo. É muito comum, por exemplo, aqui na nossa cidade, como eu relatei para vocês, né, que nós temos águas por todos os lados. O que que acontece? As pessoas vão construindo, vão invadindo bem próximo da lagoa. Então, houve um período aqui, eu me lembro bem disso, mais ou menos aí uns 40 anos atrás, a prefeitura traçou um projeto à beira da lagoa e retirou aquelas casas que estavam ali em vulnerabilidade, porque houve uma chuva, não nessa proporção aqui de maio, né? Não aquela que de 1941, lá, que o pessoal faz referência e compara com essa agora desse ano, mas mais para frente aqui, e essas pessoas foram retiradas dali, foram recolocadas em um outro bairro, em um lugar mais afastado dali. E o que que aconteceu, Rodrigo? Quando esse projeto foi colocado para eles, as pessoas não querem. Elas voltam e para aquele mesmo lugar de risco. Isso é muito comum. Por exemplo, períodos entre dezembro, janeiro, São Paulo, Rio, Minas, normalmente tem aquelas chuvaradas, né? Deslizamento, como nós vimos o ano passado, retrasado, eu acho, em São Paulo, Ilhabela, um lugar lindo ali, São Paulo, que vem tudo abaixo, né? Morros desabando. O que que acontece? O pessoal vai lá, tira, e eles voltam para o mesmo local. Ah, porque o local que me deram não é bonito, não é isso, não é aquilo. Gente, é uma questão de segurança, eu nunca vou esquecer. Eu acho que foi no Rio, teve um deslizamento e um pai, estava só ele e 8 filhos, vocês lembram disso? Ele foi retirado, levaram ele para um outro local. No ano seguinte, no mesmo local houve um deslizamento e deram por conta que ele tinha voltado, ele perdeu os 8 filhos. Vocês lembram dessa notícia? 8 filhos? Não lembro. 8 Nossa. Filhos naquele deslizamento. Então, imagina, a gente pensa assim, o que que Deus está querendo dizer com isso? Para esse pai. O sofrimento. Então, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Às vezes, nós não queremos, não estamos entendendo, olha, gente, aqui não é o melhor lugar, aqui é o lugar da natureza, que vai acontecer isso. E temos a possibilidade de sair, mas, em contrapartida, nós vamos encontrar, às vezes, políticos que, em troca desse voto, incentivam as pessoas a invadirem, a tomarem posse desses lugares, por incrível que pareça. Nesse caso, não seria também a questão que o Dr. Inácio fala muitas vezes, né, nas obras dele e nos posts dele lá do blog, que a gente também morre por imprudência, né? Então, assim, a imprudência nem sempre... A gente sabe que tudo está escrito, né, do lado de lá, né? Então a gente sabe que a gente tem uma programação reencarnatória, que a gente vai vir, depende de cada espírito também para espírito, né, de cada indivíduo para indivíduo, mas tem um mínimo de programação. Ó, você vai passar por isso na vida, você vai chegar numa época da sua vida que você vai adquirir talvez uma doença para resgatar isso e morrer naturalmente. E ele defende que a imprudência não é natural, que nem o suicídio, né? Exatamente, a imprudência não é natural. Então, esse exemplo que eu dei agora, isso é uma imprudência, né? Porque nós sabemos, por exemplo, quem mora nessas regiões de risco sabe que isso pode acontecer todos os anos. Ninguém tem controle, por exemplo, sobre a chuva, né? Não vamos levar em conta agora essa questão da tecnologia, das nuvens sendo bombardeadas para chover, etc. Vamos colocar a coisa aqui a nível de natureza. Então, há um período do ano que isso se repete. Então, cidades que têm morro, como ali Rio, São Paulo, aqui Santa Catarina, né, também, há deslizamento, há. Por que que eu vou insistir? Eu já fui retirado, tive a bênção de ser socorrido e eu vou voltar para o mesmo lugar? Então, isso é imprudência. Não é verdade? Isso é imprudência minha, eu estou sendo irresponsável. E aí as pessoas dizem assim, nossa, por quê, né? Que Deus amoroso é esse que retira 8 filhos de um mesmo pai? Eu digo, gente, mas por que que este pai colocou estes 8 filhos em risco novamente, sabendo, ele foi retirado dali, teve a possibilidade de viver em outro local? Mas aí, se nós voltarmos na história, o que que ele fez? Aquele terreno que foi dado para ele, pela prefeitura lá no Rio, ele vendeu e voltou para aquele outro que era lá, né? Era irregular, um local irregular, que ele estava lá. E acabou acontecendo tudo isso. Qual é a responsabilidade desse pai sobre isso? Eu acredito que seja muito grande, né? Então, ele mesmo vai trazer algo, uma culpa, que ele vai levar, talvez, vários processos reencarnatórios para conseguir trabalhar isso, né? A gente roga a misericórdia divina, porque a gente sabe que Deus é misericordioso, todos os dias, a todas as horas. Mas imagina a dor desse espírito, né? A responsabilidade que ele não vai sentir por longos e longos processos reencarnatórios, né? Infelizmente, nós somos imprudentes. É como entrar num carro e a gente sabe. Aquele carro só comporta 100 km por hora, aquela velocidade. Eu vou e coloco 130, 140, 150, estou sendo imprudente, né? Mas, Carla, o que falta justamente para esses governos, para os prefeitos, para os governadores, é tirar as pessoas do local de risco, mas dar condições para que ela more mais longe. E aqui em São José nós temos um caso aqui que vão tirar um pessoal aqui do centro para colocá-los no bairro distante. Mas deveria colocar no bairro distante, mas dar condições de ter uma escola, de ter uma padaria, de ter uma farmácia, de ter transporte fácil, mas não é isso que ocorre, né? A gente observa que simplesmente tira a pessoa dali, coloca lá abandonado, ele só tem que voltar. Porque é muito mais cômodo ele morar no centro do que ficar morando no bairro sem nenhuma disponibilidade de transporte. Certo? A gente vê Exatamente. Que aí deve acontecer a mesma coisa. Estão tirando o pessoal Sim. da área de risco, mas não estão dando condições para que ele possa morar nessa área de risco, fora da área de risco, né? Esse projeto que eu falei que aconteceu um tempo atrás da prefeitura aqui, eu era bem menina e me lembro disso. O pessoal que saiu, eles foram recolocados em bairros de casas populares, né? Então, foi dada ali uma infraestrutura, mas isso foi feito uma vez só. Então, o que acontece? Outras pessoas foram tomando conta. Então, aquela área de onde as pessoas foram retiradas Não chegou a acontecer ali um projeto de revitalização, olha aqui, nós vamos fazer uma praça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos deixar para que a água, quando chove, ela tenha espaço para entrar e voltar sem trazer prejuízo para ninguém. Não há um estudo, não há uma conscientização. Então, é difícil tirar alguém que está, por exemplo, próximo, porque aqui, essa nossa região aqui central da cidade, é realmente, é, como tu disseste, tem tudo ali na volta, né? Tem escola, tem supermercado, tem, não precisa muito para se deslocar. E colocarmos alguém longe disso tudo, eu tenho que oferecer, no mínimo, um meio de transporte coletivo adequado para que as pessoas possam usufruir. Aí, o que é o nosso meio de transporte coletivo hoje em dia? Horários que não cumprem o seu horário, ônibus com destruídos, né? Nós não temos, não oferecemos uma condição para a população que ela possa ir e voltar de forma segura para o seu trabalho, para a sua casa, as crianças para a escola. Nós não temos, estamos longe, né, dessa questão ideal, assim, de que o serviço público está funcionando. Nós sabemos que não é assim. Mas a promessa não falta, né? A gente vê aí nos ainda mais esse ano, né? É disso que eles vivem. A parte básica da campanha deles é saúde, transporte e educação. Quer dizer, isso foi mais de 100 anos que a gente ouve essas coisas. Porque eu lembro quando eu fui para São Paulo em 1958, eu pegava o ônibus lotado, isso há muito tempo, e até hoje é a mesma coisa. E os políticos, governadores, vêm dizendo que vai melhorar o transporte, vai fazer isso, fazer aquilo, continua a mesma coisa, né? Deixa eu falar do pessoal que está ligadinho conosco aqui, senão eu esqueço das pessoas mais importantes aqui do programa, que são exatamente as pessoas que estão ligadas em nós. A Rejane Mota, que ela é lá de Porto Alegre, né? Está mandando um bom dia aqui. A Giselda Barros, dando um bom dia. Mariângela, mãe do Rodrigo, também, desejando aqui boas-vindas para a Carla, né? André Miléu também, bom dia, domingo de paz a todos, que alegria possa estar com a Carlinha hoje, Jesus seja o guia e inspiração. Seu Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia, família Vivenciana, bom domingo. Azul Moura, lá do Rio Grande do Norte, de Natal, né? Dando um bom dia a todos aqui. Aí entrou aqui a Carla Porto Fabris, essa aqui eu não sei quem que é, que entrou aqui também. Né? Eu também não sei, é uma metida que apareceu aí. O Piero também não sei quem que é, que entrou aqui. Elida Silva, que está lá em Juiz de Fora, um grande abraço para Eli. A Margarida Saraiva, bom dia, um ótimo domingo também. E muita gratidão à nossa querida expositora. O Enio de Azevedo Maia, bom dia também de Juiz de Fora. A Juliana Felipe, dando um bom dia também. Bom dia, querida Carlinha, também. Abraço carinhoso desde Montevidéu. Já está lá em Montevidéu, a Juliana manda, né? A Juliana lá também sempre participa na divulgação do Espiritismo lá também. A Juliana é que dirige a Rádio Espírito Uruguai. É a Rádio Espírito Uruguai, exatamente. O nosso querido amigo também, Iramir Marques, irmãozão também, que a gente tem amizade com ele desde sempre, né? O Irami lá de Salvador, Bahia, todo domingo ligado com a gente aqui. A Érica Leandro também dando bom dia, de Alvorada, do Rio Grande do Sul, né? A Sueli Castelo Branco, bom dia, família Vivenciana, feliz domingo, harmonia a todos. A Juliana, mais uma vez, saudações aos nossos irmãos queridos da Rádio Vivência Espírita, com os quais muito aprendemos, gratidão. Muito obrigado, Juliano. A Cleide Bessa, um bom dia. O Aécio, nosso irmão Aécio, um ótimo domingo a todos. De Sete Lagoas, Minas Gerais, todo mundo também conhece o Aécio. Aécio, rapaz, eu vi sua mensagem lá que você colocou para mim. E o Aécio, agora, para a gente ver as mensagens dele são faladas, que ele tem dificuldade para escrever. Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa que é a propaganda das publicações dele. Aí a gente passa batido. Depois eu fui ver direito, ele está pedindo para mim fazer o prefácio de um livro que ele fez. E eu esqueci de responder. Pode mandar, tá bom? Fica tranquilo. Desculpa a nossa falha aí, mas pode mandar que a gente faz o prefácio, sim. A Valéria, nossa irmã Valéria, lá do Rio de Janeiro, um bom dia para a Carla. A Cláudia Oliveira dando um bom dia. A Vera Lúcia Batalha, nossa Vera também, Batalha. Ela vem quando? Já está marcado? Não está marcado ainda. Ela pediu... fazer para o mês de outubro. Então, estou vendo o mês de outubro aí, como é que fica a nossa agenda. Isso. Antônia Varoto, nossa irmã Antônia, feliz semana. A Dolly Cassal, lá de Jacareí, que é a mãe da Fernanda, a avó da Marcela. Também a Cris Paiva, nossa Cris também, que agora parece que ela está revezando com o Piero. Ela vem um dia, Piero não vem. Piero vem, ela não vem. É, José Carlos Oliveira, dando um bom dia a todos nós. Recanto da Prece, bom dia a todos os amigos e amigas nesse momento de aprendizado com Carla Fabres. Edson Andrade, bom dia a todos os amigos vencianos. A Fernanda Cassal, mãe da Marcela, também lá de Jacareí. Um grande abraço, seja um domingo de paz. Doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, bom dia a todos. É, um bom domingo de programação. A Ronália, lá de Remanso, na Bahia, minha amiga, minha irmãzinha Ronália. Bom dia, família Vivencianos. Gratidão por todos os domingos, por nos concedermos esses aprendizados. A Rosilma Ferreira, também dando um bom dia. Antônia, mais uma vez, dando um bom dia agora especial para a Carla. A Rosilma perguntou da pergunta, né? Então, a pergunta, a enquete... Já foi colocada, né? Já foi colocada aí, que é: você busca apoio da espiritualidade nos momentos de crises? Então, entra aí e comente para a gente a sua opinião. Antônia Varoto, mais uma vez, nós falamos, Tiago Borges, nosso irmão Tiago, também que está lá na Bahia, também, dando um bom dia. A Giselda Barros, ah, não, ela está dando risada aqui quando a Carla usou o sotaque para falar. Eu sou vizinha dela nos não temos sotaque, ela está falando. A Giselda está falando, nós não temos sotaque. Não puxa, nós obrigamos não puxa, a falar com sotaque. Não puxa o gaúcho. É como a Carla explicou, cada região é diferente, né? Aqui em São Paulo, Carla, só para você ter uma ideia... Aqui em São José dos Campos, eu não estou falando longe daqui, não, no Oeste Paulista, por exemplo, que o pessoal puxa muito porta, essas coisas assim, né? Aqui em São José dos Campos tem lugar aqui, por exemplo, dentro da... não nas periferias, mas nas fazendas, nesses locais aqui, que aqui tem muito gado leiteiro, essas coisas tudo. Mas eu não entendo o que as pessoas falam. Eles conversam comigo, eu não sei o que eles estão falando, sinceramente. Tem que ter um intérprete do lado, falando, mas o que ele está falando, né? Eu lembro uma vez que eu saí aqui na roça, aqui para pescar com um amigo meu, e ele chegou um senhor para conversar, e a gente estava conversando ali sobre alguma coisa, e ele era... Por isso que ele era muito simplesinho, mas era muito inteligente até a mentalidade dele. E ele olhou para mim e falou, senhor Jorge, o senhor acredita que o Santista foi na Luma? Eu falei, Santista foi na Luma? Aí o meu amigo estava do lado falando, ele está perguntando se você acredita que o cientista foi na Lua. Cientista foi na Lua. Entendeu? Então tem essas coisas aqui também que eu não consigo entender. Eu fico com um ouvido e o olho aberto para ver se eu entendo. Aqui, perto da gente. Então a gente vê que esse negócio de sotaque, eu sou nordestino também, né? Então a gente vê que na Bahia, por exemplo, na Bahia, ou no Nordeste todo, cada lugar fala de um jeito diferente e dentro do próprio estado as pessoas falam diferente umas das outras também. Né? Em Minas Essa Gerais, né? Regional, né, Jorge? Uhum. Eu morei em Fortaleza e do lado da minha casa, só para te interromper rapidinho, uma história engraçada aqui, a menina que foi me ajudar, né, conseguiu uma moça para fazer uma faxina lá, e ela chegou para mim e disse assim, dá para rebolhar isso aqui no mato? E eu olhei para ela e eu digo, eu não entendi o que tu dissesse, rebolhar no mato, eu achei que ela queria rebolar no mato, eu digo, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Ela queria jogar aquele lixo no terreno vazio do lado, eu digo, ela disse, não dá para jogar isso aqui no terreno? Eu digo, não, vai jogar o lixo aí no terreno, deixa aqui que depois eu boto lá na lixeira. E eu digo, rebolhar no mato. Eu te juro que realmente eu não conhecia. Deve ser um termo que tu conheces aí, né? No Nordeste, realmente deve ser conhecido. É. Aqui em São José tem muita mineirice, porque aqui, o pessoal dizia que aqui era uma cidade hidromineral. Tinha água por cima e mineiro... água por baixo e mineiro para cima, porque São José é uma das maiores cidades mineiras do estado de São Paulo. Porque tem aí muito mistura mineiro tudo, né? Aí mistura tudo. Aí mistura. Esse Ruth é o Brasil, né? A Ruth das Graças também está dando um bom dia, família Vivenciana. Vicente Teixeira, bom dia, amigos. Excelente programa. O Silvio Júnior, nosso amigo Silvio também, desejando aqui que a gente possa ter inspiração nesses momentos também de transição que nós passamos. A dona Marli Alessandrino também está dando um bom dia. Célia Bila, nossa amiga Célia, um bom dia a todos. Joélia Vasconcelos, mais uma vez, né? Bom dia a todos, bom domingo para todos. A Giselda, dizendo, foi horrível o ciclone. Não temos, nós nem calculamos, viu, Giselda? Porque às vezes a gente até fala assim, nossa, eu compreendo, nossa, como foi difícil e tal. Mas não foi com a gente não tem ideia. Exato. Do que é isso, né? A gente só tem, tipo assim, ou melhor, a gente só tem ideia, a gente não tem vivência. Exato. Né? Com essas coisas. Quem está passando é que sabe mesmo. José Carlos Oliveira, fé e esperança que nos move a seguir em frente, sabendo que temos um Deus maravilhoso e sempre nos amparando e não deixando, nos deixando nunca. A Marta Gonçalves Santos, bom dia, amigos, abençoado a todos. Um bom domingo, né? A Maura Russo, nossa amiga, minha amiga Maura, nossa amiga, nossa irmãzinha. O Oswaldo Barbosa Júnior, que nós nos encontramos ontem lá no, nas Bodas de Ouro do Dinho, da FIA, que foi excelente, muito legal. Está dando um bom dia, vivenciando. Esperança e fé raciocinada são elementos essenciais no exercício da vida. Aí o Aécio está fazendo a pergunta que daqui a pouco o Piero faz aqui. A Rosilma, mais uma vez, aqui foi quando ela perguntou se o Rodrigo não ia colocar a pesquisa. Joélia, infelizmente na cidade que moro não tem políticos com essas características, não, Rodrigo. Então, Joélia... Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Tá em falta. É, tudo quanto é, lugar. É um bicho raro, né? Esse tipo de político é um bicho raro. Graças a Deus aqui na cidade a gente tem, né? É, a gente tem sim, mas não devia ter melhor, né? Até mais ainda, né? São José dos Campos é uma cidade muito privilegiada em tudo que a gente pode imaginar, né? O sistema de saúde é bom, né? A gente não pode dizer que é ótimo, mas é bom, né? A cidade é limpa. Cidade organizada, cidade bem vigiada, cidade tem muita segurança. Então, São José dos Campos é uma cidade, é um ponto fora da curva no Brasil. Né? Isso a gente sabe, por isso que eu trabalhei na aeronáutica a minha vida toda, e muitos militares que saíam de outros estados que vinham para cá, quando iam chegando perto de se aposentar, já tratavam de comprar uma residência para morar aqui. Porque todo mundo que vem quer ficar aqui, de alguma maneira, né? Tem muitos amigos também que vieram de São Paulo, né, a trabalho, estabeleceram aqui e falaram, não quero sair aqui, não. Não, eu, quando vim para cá, há 50 anos atrás, São José tinha 150 mil habitantes. Hoje tem 700. Então, a gente vê como ela cresceu rapidamente, né? Muito rápido. Isso. Mas cresceu organizadamente até. Tem alguns bairros assim, clandestinos até, mas é pouco em relação ao que a gente vê a amostra que tem no Brasil. Ela é bem organizada mesmo. A educação, né? É muito boa. A saúde tem dificuldade, porque... A saúde tem dificuldade, Rui, mas quando a gente não compara, né? Quando a gente compara, a gente vê que aqui dá de 10 a 0. É porque o pessoal julga muito a saúde sem saber que quem determina o que tem que ser feito na saúde é o SUS, é o governo federal. Né? E aqui é interessante isso. A saúde aqui em São José ela é municipalizada, ela recebe de verbas do governo estadual, do federal. E administra também do governo municipal. Então é complicado. E isso que o Jorge falou é interessante, porque a gente pode trazer para a doutrina espírita também, né? Porque a questão de você não conhecer outro lugar, não conhecer outra realidade e só viver essa realidade, você não consegue comparar e ter referência, né? Talvez por isso que existe as provações e expiações nas nossas vidas, né? Para a gente valorizar o que é bom, o que é positivo, o que é o bem, né? Eu costumo dizer assim, que a gente olha para aquilo que deu certo e descobre que é possível fazer. Quando se tem ética, quando se tem bons princípios, né? Então, as tragédias, essas coisas todas que acontecem, as dificuldades, se nós olharmos, é um chamamento, é um despertar para nós, né? Não é algo para que a gente se sinta castigado ou punido, não tem nada de bom para acontecer, não tem como ser diferente, isso é um resgate coletivo. Não, ao contrário, né? O olhar para essas situações faz com que a gente possa refletir e a gente avalie os prós e os contras daqueles que estão se colocando à disposição para trabalhar na melhoria disso aí. Então, quando a gente diz assim, a espírita não fala em política, a gente não tem como a gente não falar. Nós somos organizados politicamente. Há hierarquias no mundo espiritual, então só existe progresso com disciplina, né? Então, quando nós olhamos para localidades que dão certo, a gente pensa assim, por que que está dando certo? Porque ali tem pessoas responsáveis, pessoas que estão trabalhando pelo benefício de todos e não para o seu enriquecimento. E outra coisa, né? Às vezes nós, muitos, se colocam, e principalmente agora em período de campanha, nós somos muito bons em criticar, mas se eu estivesse naquele lugar ali, o que eu faria? Como eu faria naquela situação? Será que eu iria resistir a todas as facilidades, entre aspas, não? Será que eu iria resistir a todas as portas largas que são colocadas, disponibilizadas para mim? Que nós sabemos que existe isso em todos os setores administrativos, empresariais, governamentais, qual o setor, né? Onde o dinheiro está colocado, ele é uma grande tentação. Por isso que Chico dizia que a prova mais difícil é na riqueza. Na riqueza e no poder. Então, muitas vezes nós criticamos, mas não é porque nós estamos dispostos a resolver o problema. Nós nos colocamos ali naquele ambiente para usufruirmos daquilo que tanto nós criticamos. Será que a gente já refletiu sobre isso também? Verdade. Voltando aqui a falar dos nossos amigos, também a Irene Maria do Nascimento, dando um bom dia. A Ieda Bastos também, bom dia. Carlinhos, nosso amigo Carlinhos, que não está aqui hoje, dando um bom dia aqui, toda a família vivenciana. Meu irmãozinho, espero que você esteja melhor hoje também. Então, a gente já estava preocupado aqui, um pouco preocupado com você, porque você não tinha falado nada até agora, a gente já estava pensando aqui, né? Será que o Carlinho desencarnou e não avisou para nós? Você não manda mensagem, né? Agora estamos vendo que você não desencarnou ainda, né? Ainda está aqui ainda. Ainda tem débito para cumprir exatamente. Ainda. É igual o Everaldo falava, nosso amigo Everaldo aqui, né? Quando a gente falava, não sei quem está para desencarnar, eu falo, não, isso aí não tem mérito para desencarnar, não, vai ficar muito tempo ainda. Para desencarnar, o cara tem que ter mérito, né? Até para desencarnar precisa ter até mérito. Até para desencarnar tem que ter. Quem entrou também aqui foi a Gisele Lacerda, nossa irmã Gisele lá de Taberada, mandando um abraço, que maravilha ouvir a Carla também. Antônia, mais uma vez. Ela colocou 500 anos, senhor Rui. Não sei se é 500 anos. É? A Antônia colocou 500 anos. Você falou alguma coisa de idade aí? Não. Não. Do Brasil. Político. Ah, tá. Que a gente tem promessa. Ela falou 500 anos. Há 500 anos está tendo essas promessas. Não, mas o problema político é coisa que vem há muito tempo, não é até agora. É porque a gente vê as pessoas falando uma série de coisas, parece que o problema é agora. Não, mas não é. Eu falei em 1959, eu fui para São Paulo, já pegava o ônibus lotado. Uhum. E vê quantos anos? 59, 41, 63 anos atrás, já os ônibus eram lotados. Você pegava o trem da Central, o trem, você ia que nem sardinha, isso? E os caras pegam a política e estão sempre falando que vão cuidar do transporte, vai melhorar o transporte. E você pega aqui em São José, que nós falamos que tem um transporte muito bom, mas chega na hora do pico, aquela pessoa parece sardinha, o pessoal dentro dos ônibus, né? Aqui também que entrou o Dinho, né? Bom dia, família Vivenciana. Tivemos ontem um dia abençoado na comemoração dos nossos 50 anos. Então, ontem foi lá na AME, nós estivemos lá com muita felicidade, falando alguma coisa, né, para o Dinho, eu e Barbosa. Né? Ontem nós que fomos responsáveis para falar as palavras para eles, essa união de 50 anos dele e da FIA, e foi uma festa muito legal, muito bacana mesmo. Todos, tenho certeza que todos gostaram ali. Passamos o dia todo lá, praticamente junto com os dois. Quem entrou também foi a Antonieta Bezerra, ela é lá de Riachuelo de Sergipe. Seja bem-vinda, viu, Antonieta? Que legal você estar aqui com a gente aqui, que a gente adora também. Esse estado maravilhoso que é Sergipe também. E que retransmite a gente aqui ao vivo todo também domingo, retransmite, também na rádio. Antônio, Web Rádio. É, Antônio está dando um parabéns aqui ao casal Dinho e Fia. É, paz, saúde, muitas bênçãos. É, e ele dá mais uma vez gratidão a todos que nos ajudaram a fazer esta data ser tão especial. A Nancy Lima, um domingo abençoado para todos. A Brie, é, bom dia para todos. É, o José Luiz dos Santos, é, bom dia. Aqui é o Luiz Santista, no bairro de Parelheiro, São Paulo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoado a todos vocês. É, eu acho que você só não precisava falar que você era santista, viu? O santista que torce por Santos, Zé Luiz. Porque o Rui já torceu o nariz aqui, porque é corintiano. O Rodrigo já torceu ali porque é São Paulino. São Paulino. E o Jorge... Pedro já torceu aqui porque é palmeirense. Então é palmeirense. Você viu, você já provocou aqui as coisas já. Palmeirense, Pedro. Um abraço, viu, Zé Luiz? A Sueli Castelo Branco, bom dia, Carla. Já lhe ouvi muito em outros programas, gosto muito. Antônia... Tá me chamando de Seu Jorge, aí já começa diferente. Seu Jorge. Já começa a cantar. Seu Jorge tem sotaque do sul da Bahia. Sotaque nordestino com R, dois R's. E S's, dois S's, do Rio de Janeiro. Uhum. É, a Margarida Saraiva assistindo de Campos Novos, Santa Catarina. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Não tem como não se apoiar nele em todos os momentos. E o Aécio está colocando aqui. Eu falo muito uai e trem. Esse, né? trem bom. O Antônio Bessa dando um bom dia. Antônio, ele disse que morou, trabalhou em São José dos Campos de 1986 a 2012. Depois Campinas até 2019. Agora de volta ao Rio, por conveniência familiar. Mas São José é ó concurso. Meu neto já está aí. Legal. Antônio Bessa, sinto grande pesar pelo Rio aqui de Araruama, ainda salva, mas o Rio em geral, coitado, né? É o Bessa que está falando, viu, pessoal? Eu falo para você, eu nunca conheci um lugar tão bonito na minha vida igual o Rio de Janeiro, mas é pena que tem muita coisa que não dá para, né, para passar, mas é um lugar maravilhoso, né? Muita violência, né, também. Rejane Mota, que maravilha de palestra, belíssimo tema. A Gisele, mais uma vez, 23/9 às 7 da manhã, a Carla estará fazendo a prece conosco no Instituto Social Amor e Caridade. Então, dia 23. De Itaberá. Então, quem quiser assistir, né? É só entrar no Instituto Social Amor e Caridade no Facebook. No Facebook. Instituto Social Amor e Caridade. Todo dia de manhã tem, 7 horas da manhã, tem prece lá. Carlinhos está lá. Ela já também me chamou para fazer, mas esse negócio de 7 horas da manhã para mim é complicado. Rejane Mota, bom dia, Vivência Espírita. Bom dia, irmãos encarnados e desencarnados. Também era do Rio Grande do Sul. O Bessa fala, os melhores cariocas foram para São José dos Campos. Sobraram pouco. Ô Bessa, daqui a pouco você está aí no Rio de Janeiro, daqui a pouco está pegando você pelo pescoço aí, viu? Vamos fazer um intervalo? Vamos lá com a música aqui, vamos colocar a música aqui. Depois a gente volta com as perguntas do Aécio aqui também, né? Uhum. Tem umas perguntas aqui também. E a gente volta depois dos comerciais aqui, tá? Espera aqui que eu vou falar para você qual é o nome da música. Tá. Parou de funcionar? Não precisa colocar, não. É só clicar que ele volta a funcionar. O mouse. Clicar que ele volta a funcionar. Não voltou nada. Mas enquanto você pega as músicas aí, né? Cara, você tinha falado sobre a questão do poder, né? Porque eu acho que a questão do poder, a gente coloca ele muito como um problema, né? Mas, ou como uma coisa pejorativa. Mas o poder, por exemplo, Jesus, ele tinha poder. Poder é a capacidade de você fazer que os outros sigam aquilo que você quer. Então, a questão é a moral que está por trás daquilo que você Exatamente. Quer. Né? Então, eu não acho que o dinheiro e o poder corrompem as pessoas. Eu acho que ele potencializa e evidencia a moral que a pessoa tem. No caso de Jesus, ele tem uma moral inibida, né? Então, assim, é perfeita, né? Dentro dos nossos conhecimentos. Mas se você pega um político que não tem um preparo moral, um preparo ético, problemas psiquiátricos, psicológicos e que afetam também o lado de escolhas, né, de um político, a gente precisa reavaliar bem as nossas escolhas, porque é hoje o nosso voto que vai colocar ele com o poder na mão e evidenciar esse caráter deles, não que vai corromper, né? Exato, não. Ele só porque vai ter o poder acaba revelando. Gerar mais estrago lá na frente. Essa é a minha opinião. Exatamente. Eu concordo contigo, porque graças a Deus nós temos pessoas muito honestas, né? Que gostam e querem trabalhar. Só tem que ter estrutura o suficiente para manter essa honestidade, saber dizer não, isso aqui não faz parte da minha convicção. Eu não vou me aliar a isso que não é justo, que não é correto. As religiosas encararam esse fato de acontecer essas coisas lá no Rio Grande do Sul. Porque eu vi um religioso dizendo, aí sabe por que aconteceu isso lá no Rio Grande do Sul? Porque lá tem muito umbandista. Eu falei, você vai me desculpar, mas não é bem verdade, né? E outras religiões, mesma coisa, que está faltando religião lá para os gaúchos, falta participar mais da Bíblia. Então a gente vê tantos comentários que eu acho que é infantis, mas parte de religiosos. E daí? Depois você responde para a gente, né? Então, então nós vamos com a música aqui, Tudo Vai Mudar, com o Jackson e a Lana. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. E essa luz aparecer, está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa amiga Carla Fabris, lá da cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, que ela é articulista espírita da revista Doutrina, voluntária da Sociedade Recanto de Luz, diretora do Departamento de Divulgação do canal Espírita Portal Despertar, e está aqui conosco hoje participando do tema Fé e Esperança em Momentos de Crise. Ué, a gente tem perguntas, né? Isso, o Pedro tem uma pergunta. Rodrigo, você mostrou eu aqui bem na hora que eu tava com pão de queijo na mão comendo. Tá onde tá? Aí, aqui, ó. Mas olha só. É podcast, isso. Pode comer. Mas esse podcast nosso tá ficando meio avacalhado, sabe por quê? Porque essa semana, eu cheguei a semana passada e cheguei aqui, como eu tenho esse negócio aqui atrás, que não é mais a televisão, aqui é um pano verde que tem atrás da gente, que a gente chama chroma key. Né? E o Rodrigo projeta a cor. Se a gente vier de verde ou de amarelo, olha lá o jeito que é. E se a gente vier vestido de roupa verde ou amarela, a gente fica invisível, só aparece a cabeça da gente. Aí o pessoal vai pensar que a gente já desencarnou. Né? Palmeirense não é mais bem-vindo. Exatamente. Então o que, que acontece? Mas quando a gente vai para o intervalo, fica uma imagem na frente e lá atrás fica outra. E semana passada, como eu tinha trocado de camisa, o pessoal viu eu trocando de camisa lá fora. Entendeu? Então, Então, ele quer deixar esse podcast, muito podcast, e tá vendo a gente pelado aí, andando dentro do negócio. Ainda bem que era, eu não tirei a camisa, né? Só vesti a outra por cima. Então, vamos lá, Piero, com a pergunta do... O Aécio, nosso assíduo ouvinte, mandou aqui. Vou ler a última pergunta que ele mandou. E depois tem uma do Ari Rangel também, que a gente pode ler. Ó, do Aécio, tá? Ele pergunta aqui, Aécio César, lá de Sete Lagoas. Se obras de caridade podem ser realizadas por pessoas sem fé, como determinamos que a fé, e não apenas a ação, é o que confere valor a essas obras? Obrigado. Aí nós vamos começar aqui citando Chico Xavier, né? Que a fé sem obras é como um vaso de flores secas em cima de uma mesa. Então, nós costumamos dizer que a moral, a ética e a caridade, elas não precisam estarem atreladas a princípios religiosos, não. Nós encontramos pessoas que são completamente ateias, né, ou ateus, que praticam a caridade sem nenhum princípio religioso. Faz parte da sua moral, faz parte do seu caráter, faz parte dos seus princípios. Então, nós sermos pessoas que tem um olhar fraterno, um olhar solidário, um olhar caridoso, um olhar de compaixão, não significa que nós estamos ali dentro de uma convicção ou de uma doutrina religiosa. Quantas pessoas, Aécio, nós encontramos que estão dioturnamente dentro das suas casas, dos seus templos religiosos, mas que tem uma grande dificuldade de colocar aqueles ensinamentos de Jesus em prática. Tem dificuldade de amar o próximo, tem dificuldade em praticar a humildade, tem dificuldade de praticar o respeito, mas tem dificuldade até mesmo de um diálogo. Ah, eu não consigo conversar com ninguém que não seja espírita. As pessoas são tão pobres de espírito e ainda usam as frases, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas quando Jesus falou isso, ele não estava se referindo a pessoas de baixa intelectualidade, não. Mas aquelas que trazem a humildade por princípio. Então, vejam que a caridade, ela não está atrelada à fé. Ela não está atrelada a um princípio dogmático, a um princípio religioso. Ah, mas a máxima do Espiritismo não diz que fora da caridade não há salvação? Sim. Então, aquela pessoa que, mesmo não praticando uma fé, uma doutrina religiosa, ela está praticando a caridade, ela está praticamente salva, pode-se dizer, né? Então, seria contraditório se nós achássemos que a caridade só pode ser praticada por aqueles que trazem em si uma religião. Obviamente que nós sabemos que quando nós temos um princípio religioso, quando nós temos um segmento espiritual, quando nós estimulamos a espiritualidade, a nossa religação com Deus, quando nós estamos estimulando isso, as forças que nós encontramos para nos sustentar ante as dificuldades da vida, para nos sustentar de forma equilibrada ante as nossas conquistas da vida, porque nós não precisamos de fé apenas para as horas difíceis. A nossa fé significa equilíbrio. Eu não sou aquela pessoa que vive uma alegria efêmera, né, rindo à toa, mas também não sou aquela pessoa que se desespera ante uma dificuldade. Por quê? Porque a minha fé, ela me coloca de forma serena e equilibrada, porque eu confio no amparo divino. Então, estarmos caminhando de forma serena e equilibrada dentro de uma convicção religiosa, isso nos dá mais estrutura. Então, espero ter respondido a sua pergunta aqui. Vamos lá. Temos aqui também a pergunta da Antônia Varoto. Nossa querida Antônia Varoto, ela pergunta aqui: quais lições espíritas cristãs podemos tirar das calamidades trazidas pela natureza para aqueles atingidos diretamente e para os que estão distantes? Em primeiro lugar, as lições que nós tiramos, não, das calamidades trazidas pela natureza. Eu aqui eu estou respondendo por mim, né, por aquilo que eu aprendo na doutrina espírita, é que nós temos que ter a certeza absoluta que nós temos alguém muito acima de nós, que nós temos um mundo, um universo que tem um Criador. Ah, e que dentro da doutrina espírita, quando nós estudamos as obras que Kardec nos traz, nós conseguimos entender isso, que todos estamos passando por esse processo de transição. Então, nós, nesse momento, nós não estamos reencarnados nesse período na Terra por acaso. Antes de estarmos aqui, nós aceitamos esse compromisso. Olha, tu vai estar encarnado na Terra no período onde haverá guerras, onde haverá pandemias, onde haverá flagelos naturais. Então, onde nós estivermos situados, nós estamos colocados ali com um propósito. Então, qual é o primeiro aprendizado que nós temos de ter quando nós olhamos que esses flagelos naturais, esses acidentes da natureza, eles chegam até nós? Temos que olhar confiando que Deus espera equilíbrio e serenidade da nossa parte. É difícil, como nós comentávamos no início, é difícil. Porque as questões materiais, principalmente, elas nos atingem diretamente, né? Elas atingem a nossa própria condição de vida, a nossa manutenção. Então, olhar para isso, o que que é? Bom, é entender assim, alguma coisa eu preciso aprender com isso. Até partindo do princípio da doutrina espírita, sabe, mas eu perdi tudo, por que que o fulano que mora duas quadras depois de mim não perdeu nada? Por que que a água não chegou na casa dele? Por que que aquele deslizamento não atingiu a casa que estava logo a seguir da minha? Cada um de nós tem uma situação para passar e para vivenciar. Talvez a água não tenha chegado na minha casa porque o meu compromisso nessa existência não era passar por essa dificuldade de ser atingida pela água, mas ser testada nos meus princípios cristãos de solidariedade, de fraternidade e de caridade. Então, este talvez seja o segundo aprendizado, como tu colocaste na questão, né? Qual o aprendizado que nós temos que nós retiramos disso? Da dificuldade, dos desastres naturais, e como nós aprendemos com aqueles que estão perto. Aqueles que estão perto têm a possibilidade de ajudarem de uma forma mais efetiva, né? De auxiliar, de ir lá, de acolher até mesmo, né? Retirar aquelas pessoas, como foi feito aqui, estarmos lá ajudando, como nós vimos agora, todo mundo viu, né? Porque hoje não se esconde nada, não. É um trabalho voluntário grandioso e maravilhoso que foi feito ante aqueles que foram atingidos pelas enchentes. Então, as pessoas não tiveram medo de colocar os seus bens, como aqueles rapazes que trouxeram jet ski, barcos. A gente sabe que isso custa dinheiro. E eles não se preocuparam com isso. E colocaram lá, e não era uma água limpa, eles não estavam colocando aquele bem numa água limpa, eles não estavam indo passear com aquele barco, com aquele jet ski. Eles simplesmente entraram naquela água cheia de lama, cheia de barro, onde eles sequer sabiam o que existia embaixo daquela água. E o nível que aquela água atingiu, vocês podem procurar aí na internet vídeos em que eles estão indo de uma forma muito cuidadosa, porque abaixo ali havia muros, havia telhados, havia casas, havia corpos, inclusive, né? Então, vejam assim, como o Jorge, o Rui, o Rodrigo comentaram agora, nós podemos somente imaginar, mas nós não podemos vivenciar o que essas pessoas passaram. Então, é uma dor que nós não conseguimos mensurar em nós. Somente quem passou, quem vivenciou, quem estava ali, é que consegue a entender isso, né? Consegue sentir a grandeza, a proporção que isso atingiu no coração de todos nós. O medo, a insegurança chegaram? Claro que sim. Nós não vamos mentir aqui, dizer, não, eu sou espírita, eu não fiquei com medo. Ah, não, eu sou católica, eu sou bandista, eu sou evangélica, eu não fiquei com medo. Não, obviamente que nós temos medo. Eu não vou ficar sentada dentro de casa achando, não chegou na minha casa, né? Eu sou privilegiada, Deus me ama mais, está me protegendo mais. Não, isso não existe. Eu posso não ter sido atingida hoje, mas o que pode acontecer amanhã? Eu sei? Não sei. Esse movimento de transição do planeta, nós estamos vendo aí, há muita coisa acontecendo. A influência humana, sim, nós sabemos que há. Mas nós também aceitamos estar aqui nesse momento. Todos nós estamos sendo testados aonde nós nos colocamos à disposição para o aprendizado. Então, aqueles que estão distantes, por exemplo, o que eles nos ensinaram? Eles saíram das suas cidades, dos seus estados, dos seus países e vieram auxiliar. Isso é caridade. Isso é fraternidade, isso é solidariedade. Então, tem muitos exemplos, não, que nós podemos colocar aqui. As pessoas saíram, elas precisavam ter feito isso? Não, mas elas fizeram. Deram uma demonstração de que querer realmente é poder. Então, vieram e ajudaram, mobilizaram o país inteiro com doações de alimentos. Era lindo de ver aquilo, né? Aqueles caminhões chegando com roupas, com alimentos, cartinhas, gente, com mensagem para as crianças que iriam receber aquela roupinha, aquele sapatinho, até mesmo para os adultos. Pessoas que tiveram cuidado em embalar as roupas e colocar uma mensagem: Deus está contigo, não desanime. Então, não tenho que se dizer nesse sentido, assim, de que faltou amparo, não faltou. Faltou caridade, não faltou. Então, fica a lição para nós. Quem está perto, observar que, olha, eu não fui atingido, isso não faz da gente um privilegiado. Isso nos coloca na cena para que nós sejamos proativos. Eu preciso ajudar, né? Eu não fui poupado, eu não fui porque Deus gosta mais de mim do que do outro. Não, ele está me dando um recado, olha, vai lá e ajuda. Leva a tua palavra, leva o teu carinho, leva o teu conhecimento. Quantos médicos se colocaram à disposição, psicólogos que estavam fazendo atendimento de forma online, porque havia já uma orientação da escala de doenças que iriam acontecer com as enchentes, as primeiras, né, mais imediatas, as questões de gripes, resfriados, diarreias, alergias, tudo isso aconteceu. As últimas, o último alerta numa escala aí de 4 a 5 doenças seriam os transtornos, né, depressão, ansiedade e até mesmo o suicídio. E nós estamos vivenciando esse mês de setembro de alerta aos cuidados com a nossa vida, preservação da vida, valorização da vida. E essas pessoas receberam imediatamente esse auxílio desses psicólogos que se colocaram de forma gratuita para atender até mesmo de forma online, não? Mas as pessoas estavam sem internet, não tinha luz, não tinha isso, não tinha aquilo. Foram doadas antenas, né? Satélites, para que a internet ali não se perdesse, para que as pessoas pudessem ter comunicação, pudessem auxiliar de uma forma mais rápida. Então, tudo isso aconteceu. E isso mostra para nós que quando nós queremos, quando nós nos disponibilizamos a olhar o nosso próximo como alguém que tem que ser amado e cuidado, assim como nós gostamos, nós somos capazes de realizar isso. Sempre estamos no lugar certo e na hora certa, quando nós prestamos atenção àquilo que Deus nos chama para realizar. Mais alguma pergunta? Tem mais uma. Gente, vou fazer. Foi o microfone? Temos mais uma pergunta aqui do Ari Rangel. Ele diz aqui: bom dia, querida Carla e família vivenciana. Se a esperança é filha da fé, como despertar a fé naqueles que ainda não a encontraram em si mesmos? Obrigado e ótimo domingo a todos. Muitas vezes nós tratamos a fé como algo extremamente religioso, né? E a fé, às vezes, pode ser um princípio de autoconfiança. Então, se eu tenho esperança, é porque eu tenho fé em alguma coisa, eu tenho fé em mim, que eu sou capaz de realizar algo. Eu tenho autoestima, eu tenho autoconfiança, eu acredito que eu sou capaz de vencer esta situação, que eu sou capaz de me esforçar para conquistar aquele objetivo no qual eu me proponho a chegar. Então, a esperança é filha da fé, né? Eu posso até desconhecer, não vivenciar aquela fé religiosa, mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma força que me movimenta. Então, essa esperança pode muitas vezes fazer com que eu pense assim: o que é essa fé que vai além daquilo que eu acredito, que eu observo, que eu consigo enxergar? Existe algo além desta minha fé que eu trato como capacidade, como a fé no meu próximo, como a fé naqueles que estão comigo? Então, essa esperança às vezes me faz pensar. E às vezes esta fé, ela é estimulada em momentos de crises como nós vivenciamos agora. Então, eu tenho esperança de que isso vai passar, mas eu preciso de algo um pouco mais seguro. O que que vai me trazer essa segurança? É essa fé. Então, nós que muitas vezes estamos praticando uma doutrina, uma religião, somos aqueles que Deus colocou ali exatamente para estimular essa fé, junto com aquela esperança. Nesse simples bilhetinho, por exemplo, que as pessoas colocaram junto das doações: tenha fé, tenha esperança, Deus continua contigo. Muitas pessoas que leram, que receberam esses bilhetinhos, procuraram descobrir que fé, quem tinha enviado aquilo, que religião estavam praticando. Elas precisavam conhecer um pouquinho mais desse Deus, desta espiritualidade que o estava estimulando a seguir com esperança. Porque vamos entender, né, que é muito difícil falarmos de esperança para quem olha a sua vida toda no chão. E nós estamos falando aqui não apenas de perdas materiais, nós estamos falando de perdas sentimentais. Há pessoas que passaram por essa tragédia agora das enchentes e que não tiveram notícias, né, dos corpos dos seus familiares. Então, vejam, é difícil falar em fé, em esperança para quem realmente perdeu tudo. É difícil, é, mas nós não podemos desistir. Essa é a fé que vai fazer com que a gente busque encontrar aonde? Além da nossa esperança, além da nossa autoestima, além da nossa coragem, do bom ânimo, aquela fé que nos leva além, que nos leva a Deus. E aí nós vamos encontrar onde isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos tratar da visão da vida futura. Que nós vamos entender assim, esta fé está me dizendo que nada termina com aquilo que terminou aos meus olhos, com aquilo que eu olho e digo assim, nossa, eu perdi tudo. Mas o que significa tudo isso ante a eternidade do Espírito? Nós sabemos que enquanto estamos encarnados, nós precisamos das coisas materiais, precisamos dos nossos entes queridos, precisamos do nosso emprego, precisamos das paredes que nos protegem. Mas quando nós temos essa fé, que sabemos que vamos continuar vivos, vamos ingressar no mundo espiritual e vamos ter a possibilidade de um reencontro, de um novo ajuste de contas, de uma nova possibilidade de vida, quando nós temos essa visão da vida futura, essa fé se amplia e nós arregaçamos as mangas, aceitamos ajuda e recomeçamos novamente. Então, é esta fé e essa esperança é que precisam ser trabalhadas juntas, né? Rui, hoje, 15 de setembro de 2024, né? Quem entrou aqui foi a nossa irmã Adeli. Lembrando que hoje faz exatamente 5 anos que nós inauguramos aqui o Estúdio Chico Xavier. Puxa, 15 de setembro de 2019. Graças a Deus, no programa 743, e foi a melhor atitude que nós tivemos em relação ao nosso programa, que faz 20 anos, aí, foi de fazer o nosso estúdio. Porque logo em seguida começou a pandemia e tudo parou e nós não paramos, né? Então, por causa disso. Então, os convidados foram eu, né, Jorge Reis, que foi convidado também, a Fernanda Cassal e o Ed Moreno. Nós falamos sobre entre os dois planos, entre porque dois planos, eu tinha livro, lançado, né, o livro Entre os Dois Planos. Então, e aí nós fizemos o programa sobre isso, né? E o Ed tinha vindo e a Fernanda, como é mãe da Marcela, que é o espírito que passa para nós, é o livro, né, que eu psicografei. Então a Fernanda veio falar sobre também, né, esses dois planos, que ela fala bem sobre esse assunto, né? Quando fala, a Fernanda é médica de psicografia e é responsável pela casa da Marcela em Jacareí, que é uma casa essencialmente de psicografia. Então o Rodrigo está rodando aí, que para quem está vendo. É o meu pai e o meu filho, Francisco pequenininho. E a Camila. Lá, Francisco é o pequenininho ali, acho que tinha. Em 2019, acho que ele tinha um aninho de idade. A gente acha que nem completado um ano ainda. Então, mais uma vez, né? Os ia completar no mês seguinte, então eu estava com 9 meses. Ó, até o Joanísio está ali. Joanísio foi quem construiu aqui pra gente, aqui dentro, fez toda a estrutura aqui, todo, né? O estúdio todo. Joanísio está ali também. Amanhã eu vou falar para ele que ele apareceu aqui. De julho. É, o Rodrigo tem cabelo. Rodrigo com bastante cabelo e barba, né? Hoje ele não tem nem cabelo nem barba, porque pegaram a barba para fazer o cabelo, então não tá sem os dois, né? Mas nasce depois de novo. Então nós tivemos a presença da Fernanda Cassal, né? Um grande abraço. O Fernando tá lá na casa dela agora, nos ouvindo. O nosso grande amigo, Ed Moreno. O Ed Moreno. E eu como convidado ali, além de estar fazendo as entrevistas, o Rui, né? E o Rodrigo também era um dos convidados por ter lançado o livro. Há cinco anos atrás. Muito legal. Tempo, né? Passa rapidinho. Voando. Quem que lembrou, né? A Derli que lembrou. Poxa vida. Aí, na hora que ela lembrou aqui, eu pedi para o Rodrigo resgatar ali qual foi o programa, quem estava aqui, né? O programa 743. 5 anos de estúdio Chico Xavier. Então, nós estamos aqui, né? Tivemos essa. Tudo conosco é a espiritualidade que inspira sempre, né, Rui? E está sempre crescendo. Exatamente. A gente acredita na espiritualidade que nos auxilia. E é legal que a gente, uma coisa que vale a pena a gente mencionar, para cara também, para os nossos ouvintes saber, a gente montou esse estúdio, né? Vocês estão vendo aí, totalmente com o apoio dos ouvintes. A gente tem os patrocinadores que nos ajudam, né, manter o estúdio e tudo mais, mas quem ajudou foi um financiamento coletivo que a gente fez entre os nossos ouvintes, os vivencianos. Então a gente agradece, se foi possível construir esse estúdio, foi com o apoio deles. Né? E a gente nunca teve o viés comercial. Né? Então, todos os programas que tem aqui, que acontece aqui, o Prosa Criativa, que não é espírita, é um programa live sobre diversidade, o Fé e Razão na quinta-feira, já teve aí agora tem o Seja o Mais Neil Feliz também, o Seja Mais Feliz, a Criança Saúde do Século Bem-Estar. 21, Saúde e Bem-Estar, alguns pararam durante a pandemia, e o Vivência Espírita, a gente nunca cobrou um tostão dos programas para usar o estúdio, nem como aluguel, nem como comercial, para nunca ter um viés comercial o estúdio Chico Xavier. Ah, e o nosso salário de 20 anos para cá dá para comprar até uma bônus hora. Eu espero que o meu dê alguma coisa, eu estou devendo para caramba. O nosso salário aqui é muito bom, viu? Mas isso é importante, porque tem um pessoal que pergunta assim, tá, mas sem dinheiro não dá para montar um estúdio, sem dinheiro não dá para fazer um evento. Né? A gente prova que a gente provou que é possível sim, né, com o apoio. E sem ter que cobrar, sem ter que ter um viés comercial, alugar a sala para manter a estrutura do estúdio. E a nossa tendência é melhorar sempre, né? E manter isso, né? Então, esse é o princípio do Vivência, né? Do estúdio Chico Xavier, da Rádio Vivência Espírita e o programa Vivência Espírita, que está no ar há 20 anos aí, a gente divulgando e levando a doutrina espírita para todos os lares. Então, quando o Rodrigo falou que nós não cobramos nada, é porque, na realidade, nós temos os patrocinadores do próprio programa Vivência Espírita. Né? Quando nós saímos da rádio e viemos para cá, para o nosso estúdio, nós economizamos bastante. Né? Então, passamos a ter até um pouco de sobra do que os patrocinadores dão para a gente. Por isso que dá para ter outros programas bancados pelos nossos próprios patrocinadores também. Que não são patrocinadores, né? São amigos, né? Amigos que colaboram. Se eles fossem querer cobrar o retorno para aquele, não ia ser patrocinador nunca, né? O retorno é só espiritual. Eles apoiam, né, o programa Vivência Espírita eles apoiam o programa, vocês estão vendo aí o estúdio, né? Eles apoiam somente com o intuito de divulgar, né, a doutrina espírita. E não pela intenção de quantidade de ouvintes. Por isso que a gente nunca ligou para isso, né, Jorge? Exatamente. Acho que a gente nunca ligou para a quantidade. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Opa. Nunca ligamos para a quantidade de ouvintes, né, porque nosso objetivo não é quantidade, e sim, é tanto que a gente manda o link para outros canais, a gente não faz questão de manter um canal, só o nosso único canal, transmitindo para a gente adquirir mais e mais ouvintes, ou seja, a gente vê muito isso acontecendo aí na internet, né? Então a gente não tem isso, né? Então deixa eu só mostrar aqui, ó, agora vocês estão vendo, né, o estúdio aí de dentro. Que foi construído muito bonito do Chico Xavier, né? que tem esse intuito de levar a doutrina espírita, né? Então aqui está também os agradecimentos, tem aqui as fotos, né, da inauguração. Muita coisa foi doada, as TVs foram doadas, as mesas foram doadas, o carpete, né, tudo, muita coisa foi, quer dizer, tudo, 100% aí foi, e foi nós doado. Que agradecer. Foi doado e não é porcaria não, tipo assim, é tudo de primeira qualidade, né, todas as coisas. E nós temos que agradecer a sua sogra, a dona Ana. Ana, pelo aluguel que ela cobra. O aluguel de amigo, né? Uhum. Certo? Vai, olha, eu vou ter que sair. Agradeço demais a presença da Carla. E, Carla, desejo a você tudo de bom e até a próxima oportunidade. Eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião agora para a gente acertar os pontos aí com os amigos. E, então, tudo de bom para você e muito obrigado pela sua colaboração. E fica muito aquela obrigada, pergunta que Rui. Eu fiz para ela, né? O que que os líderes de outras religiões dizem das enchentes? Porque eu já vi cada absurdo e eu gostaria que você depois colocasse isso daí para nós. Você já pode falar agora enquanto sim, o Rui está saindo. Agora eu entendi. Agora eu entendi a tua pergunta que chegou cortada aquela hora para mim. É isso aí, Rui, é algo que é impressionante, né? A gente se impressiona de ver alguns posicionamentos, como as pessoas colocam num nível deprimente e julgam. Eu particularmente considero isso um julgamento e encaro como um ensinamento de Jesus, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, é como se alguém olhasse para a tragédia na vida de alguém e dissesse assim, é bem feito isso que está acontecendo. E nós não temos esse direito. Então, se eu me digo cristã, se eu me digo cristão, o meu dever é ter um olhar de solidariedade para a situação que está acontecendo. Então, qual é o princípio cristão que Jesus nos ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não sou capaz de praticar isso, se eu acho que alguém que está passando uma dificuldade, uma tragédia, uma doença na sua vida, ele está sofrendo isso porque ele é desta ou daquela religião, ou até mesmo porque ele não tem religião nenhuma, então eu sou bem menos cristão do que aquele que está sendo atormentado nas suas provas e nas suas expiações, né? Então, o que que nós temos que dizer em relação a isso? É rogar a Deus que a misericórdia divina alcance esses dirigentes dessas religiões, esses seguidores, para que eles possam refletir no peso das suas palavras, não? E eu, particularmente, como espírita, acredito que isso nada mais é do que até mesmo uma influência, né, de espíritos que não são esclarecidos, que trazem ainda, além de toda a tragédia material, toda a tragédia que as pessoas estão sofrendo ainda, porque ainda não passou, as coisas não foram resolvidas, isso é coisa para longo prazo, não? Estes espíritos se comprazem com o sofrimento e ainda vão envenenando essas pessoas que se dizem religiosos, mas que têm o coração tão endurecido. E é óbvio que formam ali uma capacidade vibracional tão baixa que acabam trazendo essas frases que trazem ainda mais dor, mais tristeza para aqueles que já estão sendo atingidos. Porque nunca se viu tamanha união em prece como se viu agora, nesse momento em que o Rio Grande do Sul foi atingido por isso. Houve a caridade material? Sim, houve. Inigualável, imensurável. Voluntários, dedicação, doação, mas houve também a caridade espiritual, onde as pessoas se uniram em oração constante, dentro dos alojamentos, nos lares, nas igrejas, nas casas espíritas, nos templos evangélicos, nas casas de Umbanda. Há lugares que não colocaram a questão nesse sentido, não fizeram distinção, acolheram e se uniram para orar em favor dos atingidos, né, por todo o nosso Rio Grande do Sul. E eu digo a vocês, essas orações continuam. As pessoas continuam orando, assim como continuam doando materialmente. Por exemplo, a Ame Serra Gaúcha, ela faz todos os sábados um momento de oração em torno do Rio Grande do Sul, para aqueles que foram atingidos. Então, as preces continuam. Aqueles que colocam a coisa de uma forma tão pequena, né? Achar que nós fomos atingidos porque somos umbandistas, ou porque somos espíritas, ou porque não temos nenhuma crença religiosa, porque não somos cristãos, isso é algo que nós deixamos para que Deus decida, né, como deve ser julgado, porque a cada um conforme as suas obras. Eu, cara, pela sua resposta. É outra coisa também, Carla, é engraçado que a gente consegue identificar os espíritos ainda da Inquisição, da época do Santo Ofício. Exatamente. A gente consegue identificar nessas pessoas. Exatamente. Né? É. Ou não pode presentes. Matar, não pode matar diretamente porque pensa diferente, mas nas ideias quer sacrificar os outros. Quer dizer, a gente não sabe que você pegar uma arma ou fazer alguma coisa contra alguém, o efeito seria diferente daquilo que você pensa. Né? Porque existem muitos crimes, hoje em dia a gente vê muito acontecer no Rio de Janeiro, as pessoas invadindo, quebrando os santos do candomblé, quebrando todas as coisas de irmãos que pensam diferente. Por quê? Porque alguém tem ideias que fala e propaga na cabeça das pessoas e acaba se avolumando. Não vamos esquecer que Jesus, no domingo de Ramos, quando ele entrou na cidade, montado num jumentinho, a cidade toda estava exaltando o nome dele. Poucos dias depois, essa mesma cidade estava preferindo um bandido do que ele para ser crucificado. Então, é isso que acontece ainda na mente das pessoas. Exatamente. Elas têm exatamente esses pensamentos. A gente sabe de onde é que elas vieram. É só olhar para as pessoas que a gente sabe de onde é que elas vieram, né? Por pensar desse jeito ainda, por pensar em relação ao próximo desse jeito, por não respeitar os direitos de ninguém, por não respeitar a liberdade de ninguém. Então, são absurdos. Que eu lembro daquela, na época, né, na época que aconteceu, que eu fiquei muito indignado aqui no programa por causa disso, de ouvir esses comentários, né, em relação a estar acontecendo por causa disso. É como eu vejo muitas vezes, morre um parente da gente, que é espírita. Aí você vê um monte de comentário, tá vendo? Também é espírita. Também é espírita. Ó, sabe por que alguém ficou doente na família dele? Porque é espírita. Sabe por que ele ficou doente? Porque é espírita. Como quem nós fôssemos imunes a alguma coisa, só porque somos espíritas. Quer dizer, o outro não fica? Quer dizer, quando o outro fica doente, não tem problema. Agora, quando o espírita fica doente, era porque era espírita. Era porque era umbandista. Exatamente. Era porque era do candomblé, era porque era muçulmano, era porque era alguma coisa assim. Então, são absurdos que a gente ouve, que a gente identifica perfeitamente de onde é que são esses nossos irmãos, de onde é que eles vieram, né? De onde é que eles vieram. É isso aí. Vamos, Rodrigo, fazer um momento de Gavale? É intolerância que ainda... Isso, pode falar, cara. É a intolerância que ainda permanece conosco, né? A intolerância... Deu uma travada aí na internet, né? Mas eu consegui acompanhar aqui o teu raciocínio. Nossa, então, será que você não estava ouvindo? Deixa eu só confirmar aqui, os ouvintes, vocês ouviram o raciocínio do Jorge ou não? Peraí. Se não, repete aí, Jorge. Não, consegui acompanhar o raciocínio dele para mim. Não, tá bom. Essa intolerância... O pessoal confirmou aqui. Vamos no momento de Gavale, Rodrigo? Essa intolerância... Pode falar, Carla, desculpa. Não, que nada. Essa intolerância religiosa, intolerância política, intolerância em todos os setores da sociedade. Isso eu costumo dizer assim, que hoje, com o advento da internet, a gente fica sabendo de tudo. Então, ninguém mais esconde nem o que pensa. Mas as pessoas muitas vezes têm essa coragem, Jorge, de dizer o que pensam lá na internet, porque se ficar cara a cara conosco, não vai ter a mesma coragem. Né? Então, o que a gente nessas horas pensa assim? Temos que ter aquela reação que Jesus teve com Pedro, né? Embainha a tua espada. Porque não adianta ir rogar para que nós tenhamos aquela paciência e aquela capacidade de não tentar responder, não dar o troco na mesma moeda, né? E sermos, de fato, cristão, que oferece outra face. Então, o que, que a gente faz nessas horas? Olha, não, nem dá ouvidos a isso, segue trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu ainda vou precisar, dizia, eu acho que eu ainda vou precisar evoluir muito ainda. Ah, pois é, a gente, exatamente a pergunta que foi feita ali apenas para concluir. Eu ainda tenho, acho que eu tenho muito chão para trilhar ainda. Ah, eu também. Porque a gente realmente fica indignado, né? A gente fica irado, aquilo toca, nos fere aonde? No nosso orgulho e nos deixa triste, né? Porque é um momento muito doloroso para quem estava aqui e ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Então, como dizia Emmanuel para o Chico, não fica triste, não fica assim, porque é muito mais difícil humilhar do que ser humilhado. Então, quando a gente olha para Chico Xavier, a gente pensa assim, Jesus era um modelo, né? Mas Chico era um exemplo mais próximo de nós aqui. Dá para chegar ali pertinho dele? Dá, mas a gente ainda vai ter que ralar o joelho bastante. No Espiritismo você tem aquele efeito, né? Porque para você ir lá na frente e falar, né? Ler, interpretar, fazer uma preleção, você não precisa ser sacerdote, não precisa passar anos e anos aí para poder ir lá falar. Qualquer pessoa normal pode ir lá na frente falar, ler, interpretar. Ou seja, aí o pessoal cobra muito da gente, fala, só porque você é espírita, você fala uma coisa, não quer dizer nada. Só porque a gente é espírita que a gente é perfeito, né? Uhum. Pelo contrário, a gente não é. Então, no mesmo caminho que todo mundo, né? Eu acho que a gente tem mais coragem de assumir a nossa imperfeição, né? Eu acho que no popular a gente é mais cara de pau, eu acho, né? Então, é verdade. Como então, vocês disseram aí, parabéns aos 5 anos do estúdio, né? Que vocês não se preocupam com o número de pessoas. Eu acho isso muito importante, porque nós não estamos aqui nos autopromovendo. Nós somos apenas um instrumento de divulgadores, tentando, nos esforçando para aprendermos e praticarmos a doutrina espírita. O fundador da nossa casa espírita, que desencarnou ano passado, Luiz Paulo Nobre, eu nunca esqueci algo que eu ouvi dele quando eu ia na casa espírita apenas como ouvinte. E uma vez ele disse assim, o mais importante não é o número de pessoas que estão aqui nos assistindo, mas se nós formos capazes de despertar um coração, de despertar a curiosidade, o interesse pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita em um só coração, o nosso trabalho já estará valendo a pena. Então, eu nunca me esqueci disso, e é exatamente isso. Nós não temos que nos preocupar com o Ibope, né? E sim com aquela conquista de fato, aquela semente que realmente vai valer. É ser semeada. Isso vale para aquilo que Jesus subiu no monte e falou para as pessoas que estavam ali. Ele, da mesma forma que ele subia no barco e falava no pé da praia ou ali em Cafarnaum. Em nenhum momento ele exigiu que tivesse multidões e multidões, né? Então ele é um líder que atrai naturalmente. Então isso serve para os eventos espíritas também, né? Então os eventos espíritas não precisa ser um evento para 4 mil, 3 mil pessoas. Se não dá para fazer, faz para 1.000, faz para 200, faz para 50. Eu concordo plenamente. Faz dentro de um centro espírita. Não tem estrutura. A sombra do abacateiro. Que nem aconteceu agora, para aproveitar, vamos falar do evento aqui do Chico também, antes de entrar, só rapidinho. O Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã. Entrem aí, amigosdechicoxavier.org. E se você entra aí no evento, né? É um evento simples, há 17 anos, sendo feito de graça. Ou seja, quem fala que não é possível fazer um evento de graça porque tem custo, aqui tem custo também. E há 17 anos é realizado por cada cidade. O ano passado foi aí no Rio Grande do Sul, né? Em Torres, né, Carla? Mas há 17 anos aí seguindo os preceitos de Jesus, que é dar gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então a gente não pode chamar de evento espírita um evento que é pago. Só porque fere principalmente esse princípio que a gente aprende com Jesus. Exatamente. E a gente tem que ficar calado? É aquilo que a gente tava falando. Eu preciso evoluir muito ainda para ficar calado. E a gente vê aí as obras do Chico, os preletores, né? Da Adelino também tá participando, Adelino da Silveira, que é um dos maiores biólogos. É, o seu Adelino, imagina! Com Bacelli. Nossa, vale muito a pena. E a Bacelli também, que é um dos maiores biólogos de Chico Xavier. Sérgio e Santos e Marlene, a alma do evento, né? Exatamente. Então são dois João dias. João Pedro, um menino 8 maravilhoso. Rodrigo, fala aí, Sérgio Santos, ontem, na, ontem quando eles estavam terminando o Evangelho lá no Pedro e Paulo, ou no Bittencourt Sampaio, o Sérgio cantou uma música, né, e depois pediu pro Bacelli se podia cantar mais uma. Aí ele citou o meu livro, porque no meu livro tá a música Cisco de Deus, eu conto a história da música Cisco de Deus no meu livro Músicas Espirituais Como Acontecem. Aí ele cantou. Mas foi o maior barato, porque lotou de acessos, assim. Em pouco tempo tinha 6 mil acessos. Que assim, legal. Né? Que legal. Aí nós, um monte de gente começou a compartilhar, né? E um monte de gente falou: nossa, Jorge, não sabia que você falou. Eu conto muitas histórias das músicas espirituais como aconteceram, e essa música foi. O Sérgio Santos recebeu a letra, a melodia. E o Bacelli recebeu a letra, né? E é muito bonita a história que aconteceu para essa música ser recebida por eles. Então a gente conta no livro, como muitas outras histórias. E o Sérgio citou isso lá. Legal. E a Yolanda mandou para mim, eu repliquei. Daqui a pouco tinha mais de 6 mil pessoas que já tinham visto, né? Que legal. Então foi legal. Bacana. E aí são dois dias de eventos, né? Dia de sexta e sábado. O dia sexta vai ser o Sérgio Santos aí iniciando junto com o Bacelli, e depois o sábado o dia inteiro. Aí tem o domingo para conhecer lá o Sinop, lá no Mato Grosso. E esse evento, Carla, o organizador estava me explicando que ele é um centro de convenções, né? Centro de eventos Dante Martins de Oliveira, da prefeitura, que é pago e é caro. Né? E inclusive tem outros palestrantes aí, esses superstars aí, que palestrantes que vão lá e cobram para palestrar nesse negócio, ou seja, as pessoas pagam para ir assistir uma palestra dita espírita, né? E aí eu perguntei para ele: tá, mas quanto que você está pagando então, como que você está conseguindo dinheiro para fazer o evento ali nesse local? E ele falou para mim, eu falei para ele que o evento era gratuito e que era para Chico Xavier. Eles falaram: ah, é para Chico Xavier? Pô, ele sempre foi muito caridoso, a gente vai dar o local de graça para vocês, sem custo. Tá vendo? É assim que funciona, gente. E a gente que participa também tem, né? O ano passado eu participei em Torres, tive essa alegria de participar em Torres. E a gente vai por conta e risco, né? A gente vai por nossa conta, com as nossas despesas. Eu, pelo menos, fui, né? E isso, a gente tem que ter essa consciência, porque eu não posso chegar e dizer assim: não, Rodrigo, olha, o evento é gratuito, mas tu tem que pagar minha passagem. Né? Então, é contraditório, não posso defender uma coisa e praticar outra, né? Como Kardec então, fazia, né? Exatamente, Leon Denis, se nós pegarmos o livro O Legado de Allan Kardec ou da própria Madame Boudet, né? Ali nós, do Caldoni, Calzone, me esqueci o sobrenome dele agora, me desculpe, mas ele traz esses relatos. Então tem as cartas do Leon Denis explicando quando dos eventos que aconteciam, tipo congressos espíritas, e que ele disse: eu vou até onde o meu bolso pode pagar. Então, se ele não podia estar naquele local, ele realizava ali na área perto da residência dele. Então, nós temos que entender isso. Eu não posso ir a São José dos Campos, mas eu posso fazer um trabalho aqui na minha região? Posso. Então, vou divulgar aqui na minha região, né? Então, a gente tem que entender isso. Sim, muito bom. Muito bom. Então, eu deixo o convite para todos. Eu vou até onde o meu bolso pode pagar. A Fernanda, né? Fernanda, que é da casa da Marcela, que faz psicografia, ela pensa desse jeito. Ela só vai onde o bolso dela pode pagar. Como o bolso dela não pode pagar quase nada, então ela vai em poucos lugares por causa disso, porque ela não aceita ela receber de alguém nenhuma passagem, nem nada de ajuda, de nada para ir a algum lugar. Então, muitas vezes que ela fez psicografia no Nordeste, por exemplo, ela saiu com o marido dela para passear no Nordeste e aproveitou e parou em alguns lugares para fazer um trabalho de psicografia. Nós mesmo viajamos junto em 2018 e fizemos várias psicografias lá, mas tudo por nossa conta, né? Sempre pensando dessa maneira. Eu também penso assim: se for para mim cobrar alguma coisa de alguém, eu não vou, não. Eu fico em casa mesmo, faço pela internet ou por alguma coisa, porque não dá para cobrar. Ainda mais assim, que tem acontecido muito com os palestrantes que acabam recebendo ajuda, não tem problema, não sou contra isso não. Sou contra eu fazer. Os outros fazer é problema deles, né? Mas eles acabam sendo joguete na mão de dirigentes. Porque já que pagou a passagem de avião, já que pagou não sei o quê, então você vai fazer aqui, ali, acolá, acolá, acolá, acolá. Então o cara não faz, só fica fazendo aquilo na vida. É verdade. Então fazendo nada. Acaba, não, quer dizer, virando assim, não é o seu gosto. Então, se eu vou para a Bahia, por vira exemplo... Vira o garoto propaganda. É. Se eu vou para a Bahia, por exemplo, que eu sou da Bahia, eu vou passear, eu chego e falo para as pessoas, eu estarei aí, posso fazer palestra tal dia e tal dia. Mas você pode fazer tal dia, tal dia, tal dia? Não, eu só posso fazer esses dias que eu estou falando. Porque os outros dias eu vou fazer outras coisas. Agora, se a gente ficar recebendo para ir, você é obrigado a virar um funcionário, né? Um empregado. Exatamente. Aí você não faz o que você está querendo. E aí vira uma profissão, vira um espírita profissional, né? Provavelmente isso, chegar isso quando não usa os seguidores dele para vender também, né? Quando não vende os seguidores. Mas, enfim, não puxa muita conversa com o Rodrigo, não, porque senão vai virar só isso aqui também, viu, cara? Porque eu falo. Eu acho que nós temos que defender o que é certo da forma correta, não necessariamente atacar quem está fazendo errado. Então, se nós seguirmos a linha da defesa da nossa convicção, nós não precisamos atacar ninguém. E dá o exemplo, então, nós estamos aqui defendendo o convicção. O evento dos amigos de Chico Xavier é um dos maiores exemplos que é possível. Exemplos disso. Exatamente. Então, quando nós estamos defendendo isso e colocando a questão de forma positiva e provando que é possível fazer, nós não estamos atacando ninguém, mas estamos nos mantendo convictos com aquilo que nós acreditamos. Porque, Rodrigo, tem um outro problema aí. As pessoas, um pouco disso é culpa nossa. Nós criamos o ídolo. Nós investimos no ídolo, nós fazemos questão de pagar para assistir aqueles ídolos que nós criamos no Espiritismo. Então, o que, que aconteceu? Virou um círculo vicioso isso aí, né? Então, cada vez os eventos estão mais caros e a gente olha assim, mas como que está cheio? Porque as pessoas simplesmente ficam assim, né? Bitoladas naquele clubinho do ídolo, e não consegue dizer, não, eu não preciso disso. Mas Deus me livre se eu não for assistir o Rodrigo. Eu tenho que achar dinheiro para assistir o Rodrigo. Não, eu não. Né? Mas é assim que está colocando cabelo novo, todo mundo vai querer agora ver. Agora o cachê fica mais alto. Não. Um pouco disso. Exatamente. Deixa eu aqui, eu só sou o estagiário aqui da rádio. Exatamente o que nós falávamos no início, né? É o nosso voto. Nós estamos votando naquele espírita que nós criamos como ídolo. Nós estamos alimentando. É o lobo que se alimenta. Exatamente, infelizmente. Rápida observação, entendo assim, que é a disseminação, a difusão de cultura em geral, de conhecimento, de educação, ela deve ser acessível a todas as pessoas, né? Para o crescimento e desenvolvimento da humanidade. Agora, quando se trata de um evento, uma cultura, uma filosofia religiosa, ainda mais cristã, independente de qual seja a religião, ainda mais, né? Aí, de forma alguma, deve ter qualquer tipo de contrapartida, interesse, cobrança, enfim, que aí, né? E foge dos princípios da filosofia cristã. Rodrigo, vamos lá no momento de Gavalli? Bom, solta direto a abertura do momento. Né? Solta. Porque a gente já está passando bastante aí hoje. Nossa, tá legal. Mas tá bom demais. Tá ótima a entrevista. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O sorriso da fé. As cirurgias em crianças pequenas deixam todos, mas principalmente os pais, com o coração na mão. Entregar a vida de um amado seu nas mãos de um estranho é uma tarefa das mais doloridas. No momento, ele está ali com você, brincando, abraçando, se divertindo, sem saber o que o espera adiante. Logo mais, está numa maca hospitalar, desacordado.

das nossas dores, das nossas dificuldades, nos ensina a sermos gratos por aquilo que nós conquistamos. Então, por isso que ela é consoladora. E, acima de tudo, ela nos apresenta esse Pai misericordioso, que nos dá, através de cada processo reencarnatório, a possibilidade de nós nos reconstruirmos a caminho da evolução e da perfeição, que é destinada a todos nós. Então, este estudo de hoje é mais um grande momento na nossa vida de aprendizado, como disse o Rodrigo, né? Nós estamos engatinhando, nós somos instrumentos aqui. E quando nós somos colocados diante dessas tarefas, não significa que nós sabemos mais do que alguém. Ao contrário, nós somos colocados diante dessa tarefa, não porque nós praticamos ao pé da letra tudo aquilo que nós lemos e aqui compartilhamos, mas exatamente porque nós precisamos repetir várias vezes essas lições para que nós possamos entender, olha, precisas não apenas falar, mas colocar isso em prática. Então é muito importante e fica sempre a minha gratidão por essa oportunidade de estudar juntos com todos vocês. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Então a gente tem aí os aniversariantes da semana. É, não sei se o Rui deixou aqui. Bom, gente, é... Pessoal lá do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, dia 15 de setembro. Eridan Anelli Cunha. Eridan. Já trabalhou com a gente aqui também. Já trabalhou, né? Dia 15 também, Yolanda Boschetti. Dia 17 de setembro, Marcelo de Souza Marinho, grande Marcelo, amigão. Dia 17 de setembro também, Thaís Frank Cruz. Dia 18 de setembro, Thiago Borges, nosso eterno colaborador aqui. Dia 21 de setembro, Paulo César Pampulho. E são esses os aniversariantes da semana, né? É, aqui nós temos também hoje, como nós já falamos, o aniversário do Estúdio Vivência Espírita, completando 5 anos. Estúdio Chico Xavier. Estúdio Chico Xavier. É, eu falei o estudo do Vivência Espírita, que chama Chico Xavier, né? O nome do estúdio. É, também no dia 17, Roberto Matarazzo. Dia 8, a Bianca Varotto, né? Filha do Tião e da Antônia. Dia 19, a Jéssica de Biasi, nossa irmãzinha Jéssica. Dia 20, quem faria aniversário? Tem aniversário. Quem faria aniversário seria o Dalmo Rangel, nosso querido Dalmo Rangel, da Tânia de Umbanda Maria, Maria, né? Ele faria aniversário dia 20. E dia 20 quem faz também é o Alexandre Tomboli, lá de São Vicente, nosso irmão Alexandre, marido da Célia Tomboli. O 20 também, nosso ouvinte aí, assíduo, é, Marcos Gaio Gama. É. Vai fazer um festão, falou que vai fechar Santos lá. Fechar rua, Santos, é. É. Convidou todos os amigos, né? Uhum. Eu fui convidado, se vocês não foram. Se não for convidado é porque não é muito amigo dele, já né? Já viu só, né? É. Olha aí, Aécio. Uhum. É. Ele entrou aqui no como é que fala? No WhatsApp, ele tava aqui. É, um grande abraço, viu, Marcos? Tudo de bom para você, dia 20, né? É, dia 22, não, é 22 a gente fala semana que vem. Tudo de bom para vocês, paz e alegria em seus corações, é o que deseja com sinceridade programa Vivência o Thiago, Espírita. O Thiago, você falou, né? O Thiago Borges lá falou, com, falou. O Thiago fez um vídeo lá para o livro da mãe dele, tá muito legal. Uhum. Mas é surpresa aí, vai lançar aí, ficou muito legal um vídeo, uma animação. Uhum. É, tá muito bacana. Então ele vai lançar um vídeo de surpresa, ninguém sabe. Surpresa, né? É surpresa. Só não conta pra ninguém, tá? Ele falou, não comenta com ninguém ainda. Eu falei, tá bom, pode deixar. Muito legal. Então vamos lá pra... Ah, hoje não teve sorteio, a gente acabou não falando no início, entramos aí muito atrasado. Então a gente não vai sortear hoje um livro, mas nos próximos domingos aí a gente sorteia quando houver a próxima oportunidade. É, agora vamos para... a hora da dica, né? Então a gente pede pra Carla dar uma dica pra gente de um livro, uma série, algum filme, o que você quiser de dar de dica aí pros nossos ouvintes, pros vivencianos. A dica sempre de livro sempre é bom, né? A dica de livros de Chico Xavier fica sempre aqui, as dicas do livro. Até tu havias compartilhado um ali, dica Palavras de Luz, de Emmanuel, né? Os livros do Jorge são excelentes. Então, nós sempre temos essas dicas de estudo e de leitura. Das obras espíritas, que são muito importantes para que a gente possa compreender sempre o que acontece na nossa vida, né? Na nossa existência. E reforçando a dica que o Rodrigo tinha colocado ali, Palavras de Luz de Emmanuel. É uma dica que eu ainda não li, mas também vou ler. Esse livro com certeza nos traz grandes reflexões, porque Emmanuel sempre é um espírito que nos traz aprendizado, reflexões e, em especial, um livro que eu gostei muito, que eu li, que foi Inácio de Antioquia, do Geraldinho Lemos, né, na psicografia dele, pelo espírito do Teóforos. É um livro maravilhoso e segue aquela linha de romances, tipo Paulo Estevão, Há 2000 Anos. É um livro excelente também, como dica aqui. Inácio de Antioquia. Legal. Obrigado, Carla. Obrigado. Legal, já mesmo. Coloquei o link aqui também. Estou colocando aqui no, na hora da dica. Estou colocando aqui no chat do YouTube para o pessoal entrar aqui e participar. Então vamos lá para agora, para a imagem criada pela inteligência artificial, né, o emblema do dia. Então vocês estão vendo aí o emblema do dia criado, né? Muito legal, mostrando aí Jesus segurando uma criança em meio a... Tá vendo aí atrás aí, Jorge? Estamos vendo aqui, ó. Calma lá, pessoal, eu tô olhando. Agora eu tô fingindo que eu tô vendo, porque aqui só tem um pano verde, não tem a fotografia que vocês estão vendo aí, Jesus com a menina, não tem nada aqui para nós, né? Porque só tem um pano verde na frente da gente, só. Mas só para enganar todo mundo, a gente faz de conta que a gente tá vendo, né, Piero? Para tirar foto. Olha lá o Piero e o Jorge olhando a foto de Jesus. Mas aí, o que você achou, Carla? Linda imagem, significativa. Essas imagens de Jesus nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul, houve várias lindas que foram criadas assim, pela inteligência artificial. E isso que vale a pena, né? Supera todos aqueles comentários negativos de que o povo do Rio Grande do Sul não é um povo cristão e merecia passar pelo que passou. Então, essas imagens assim, de Jesus nos amparando falam por si só, né? Não há muito o que dizer a não ser agradecer sempre a esse mestre e amigo que não desampara ninguém e socorre todos nós. Rodrigo, então podemos encerrar, né? Podemos Sim. encerrar o programa. A gente vai passar a palavra para você por último, viu, Carla? E se possível, depois que você fizer as considerações, você faz uma prece para a gente de encerramento, por favor, tá bom? Ok, posso encerrar com uma prece poesia? Como você quiser. Poesia? Da Como Maria você Dolores? Quiser, tá bom? Sem okay. Como você quiser. Ah, então, hoje aqui, dia 15 de setembro, com o livro Palavras de Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier. Dia 15 de setembro, a mensagem do dia de hoje é: auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todas aquelas que nos rodeiam. No livro Pensamento e Vida, capítulo 6, Sugestão. A semana que vem quem estará aqui conosco é o Guilherme Velho, né? É também pela internet também, né, Rodrigo? Isso. Ele tinha definido que ia vir, talvez, fazer algumas palestras aí pela região, mas eu não sei se ele vai vir pessoalmente ou não. Certo. Não, e tudo bem, de qualquer jeito será ele, né? Sim. Semana que vem também eu vou dar minha falta aqui para vocês, porque semana eu vou fazer a cirurgia de catarata, né, na sexta-feira, então provavelmente eu vou ficar a semana sem poder olhar para ninguém, porque como é que a pessoa vai olhar para os meus olhos se eles vão estar tampados, né? Então é meio complicado, né? Eu vou dar graças vai a Deus também. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Piero? Bom, gente, assunto hoje muito interessante, muito esclarecedor. Obrigado, Carla, por trazer tanta informação para a gente. A todos os ouvintes que contribuíram, colaboraram de alguma forma aí, com boas vibrações, comentários, sugestões, perguntas, peço que compartilhem o máximo possível, né, nas redes, WhatsApp, curtam lá no YouTube, Facebook, Instagram, para compartilhar essa filosofia, porque ela é nossa, né, e faz parte do processo e cabe a nós disseminá-la pelo mundo, para transformar o mundo num mundo melhor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho e um excelente domingo a todos. Rodrigo? Legal. Agradeço também aos nossos ouvintes que entraram aqui, os vivencianos. Infelizmente, a gente não pôde ler todas as mensagens, mas a gente espera aqui ter lido todas as perguntas, né? Então, a gente agradece aqui a participação. Lembrando que tem a enquete, o resultado da enquete. Foram 76 votos que foi perguntado: você busca apoio da espiritualidade nos momentos de crise? E 97% falaram que sim e 3% falaram que não. Esse é o resultado da nossa enquete, né? Bastante gente aí busca, talvez nossos ouvintes aí já estão cada vez mais espiritualizados e buscando também o amparo da espiritualidade para os momentos de crise, né? Muito legal. Carla, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Nós gostamos muito da sua fala, como também os nossos vivencianos aqui, né, nos comentários, gostam bastante quando você está aqui com a gente, e nós, né, também gostamos muito. Até a próxima, se Deus quiser. E eu queria pedir para você fazer as suas conclusões finais, o que você quiser fazer, e encerrar com a prece também, da maneira que você quiser, tá bom? Ok, muito obrigada, meus queridos, muito obrigada pelo acolhimento, pela paciência, né, de estarem aqui comigo até agora. Agradecemos também a presença dos amigos no chat que nos incentivaram, todos que estavam presentes, aqueles que estarão assistindo mais tarde, não? Ao Rui, né, que já se ausentou, e agradecemos a Deus, ao Mestre amado, ao nosso querido Chico Xavier, que é a nossa inspiração, que sempre nós buscamos pautar os nossos estudos, as nossas falas, sempre com Jesus, Kardec e Chico Xavier. É um momento de gratidão, de alegria, em que nós agradecemos todo esse carinho que vocês dedicaram aqui, hoje em especial, esse programa, sobre tudo que aconteceu e ainda segue aqui acontecendo, né, as sequelas, as consequências no nosso Rio Grande do Sul. E que a fé e a esperança nos momentos de crise jamais nos falte. A enquete realizada pelo programa revelou exatamente isso. Não poderia ser um resultado diferente, né, Rodrigo? Afinal, estamos no Brasil, verdade, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde a espiritualidade, onde nós ainda temos a liberdade de praticarmos todas as religiões nas quais nós nos sentimos adaptados. Então, é um país que acolhe a todas as crenças. Então, este resultado prova que nós estamos caminhando a passos lentos, sim, mas a pátria do Evangelho é realmente reconhecida assim, porque o Evangelho de Jesus aqui, ele é vivenciado nos mais diversos segmentos e doutrinários, né, e religiosos, onde cada um se sente estimulado ao exercício da sua fé. Para finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, nos envolvendo nessas vibrações de amor, paz, fé e esperança, do livro Tesouro de Alegria, por autores diversos na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Maria Dolores, ela diz assim para nós: amor e fé, quando te vejas, coração amigo, sob o clima violento das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. Nos momentos de sombra ou de perigo, mantém-te na esperança em que te elevas. Cada noite, conquanto envolta em trevas, é o prelúdio de novo amanhecer. Procura meditar e ver mais longe o apoio natural em que te escudas, é tecido no amor de forças mudas, desde os astros ao chão. A terra não discute, o sol não fala, nada pede a vida floresta opulenta, e a riqueza do ar que te alimenta dá-se de todo sem reclamação. A flor que te perfuma é silêncio e beleza, a fonte não opina, apenas canta. Não tem forma verbal a força agreste e santa que assimilas do mar. As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção, segurança, alegria e defesa, nascem na natureza, fonte viva de amor que não cessa de amar. Trabalha, regozija-te, perdoa, ampara sem cobrança e auxilia a qualquer. Não saiba a mão esquerda o que a direita der. Esta é a lição do Cristo, anticrentes e ateus. Não temas caminhar, serve e prossegue. Resguarda-te na fé alta e sublime. Segue fazendo o bem. Nada te desanime, porque trazes contigo a presença de Deus. Maria Dolores. Que Deus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Deste canto que traz.